e extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece. O extra é gol, tá no ar, estádio 97 aqui na Energia. Boa tarde, pessoal, seja bem-vindo. Boa tarde. Tamo aí. É, tamo aí. Boa tarde, é você, tá ok? O bem sempre vence o mal. É. Eu queria dar parabéns a todos. Tchau, querido. Não, tô dizendo da Libertadores, é outra coisa. Exatamente, mas é isso que nós estamos falando. É isso aí. Libertadores. Não, eu também. Libertadores. Agora tem mais vaga. Tchau, querido. Não, e só vaga pra gente certa, tá ok? Exatamente. Os caras conseguiram zoar a Libertadores. Mas não, vamos falar sério. Os caras quebraram com a Libertadores. Vamos antes, peraí. O que era, viu? Sombra, viu? O que era G13, agora é G6, graças a Deus. Olha, vou dizer. Olha, G6, G8, G8, daqui a pouco vai pra G12. Mas não é possível, velho. Não, é o Bolsa Família do futebol, né? E os caras diminuírem as vagas pra ficar melhor, eles aumentam e dão vaga pra todo mundo. Mas vamos descobrir do que está sendo falado, porque tem muita gente que essa hora tá no trânsito, não tá sabendo nem do que tá acontecendo de Libertadores, não é verdade? Vamos lá, seu Bento! Boa tarde! Bento! Tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo bom. E voz mercê? Tudo tranquilo. Voz mercê é bom, né? É bom. Orégano sendo molhado hoje, hein, seu Bento? Hoje... Chuvinha na horta, hein? É bom também. Ô, seu Bento, sábado eu precisava da sua ajuda, meu. O que aconteceu, calçado? Fiz uma bombinha de 12, sabe aquela? Sei. Esse? Perdi a prática, viu, meu? Não explodiu? Hã? Não explodiu? Perdeu a prática? O que aconteceu? Falhou na hora de acender? Não, vacilei, né, meu? Pô, tô sem praticar. Entendi. Fiz uma bombinha de 12, meu. Parecia uma biriba de tu. Eu lembro, quando eu era criança, tinha aquelas bombinhas, então, né? Então, isso aí que ele falou. É isso, é porque eu fiz festa junina. Mas eu não lembro das numerações, que tinha aquela bombinha que parecia 12. Um palito de fósforo, era muito fininho. Essa daí é o famoso, essa daí é o famoso track. É o track. Ah, mas track? É, track. Aí o morteiro que tem o índice de morteiro. Tem o morteirinho, que é aquele menorzinho. Sim. O de 12. Aí tem o morteiro, que é aquele um pouco mais grosso, e tem... Aí tem aquelas bombas caseiras, né? Aí é bomba caseira. Aí é pra explodir porta de venda. Tem o bitelão, né? Que você acende e já joga rápido, porque senão vai a sua mão, vai tudo pro saco. Eu comprava a bomba ali, RG, no Lero Lero, mano. Lero Lero. E tinha famoso a biribinha. Tinha a biribinha. É rápido, né, meu? A biribinha tem. Que é só de tuca. Tem biribinha. A biribinha ainda existe. É, caixinha, faz uma sujeira do cacete, velho. É, mais sujeira do que estalo. É verdade. Mas se solta uma biriba aqui dentro desse estúdio... Ah, não fica um. O nego sobe em cima da cadeira. Fala, é um rato. Não fica a melhor que tinha, RG. Eu acho que custava em torno aí de uns 12 reais, cara. 12, 13 reais na época. Reais, 12 reais! Era como se fosse ali uns 6, 7 morteiros dentro de um só. É. Você acendia o pavio, era como se fosse uma bombinha, você jogava. O negócio do nada, assim, na hora que queimava aquele pavio, ele abria e saía uns 7, 8 morteiros uma vez só, velho. Aquilo era bom. Era, isso aí. Tá barulho. Isso aí derrubava até porta de venda, velho. Boa. Muito bem, muito bem. Tricolor. Isso aí. Ah, começando o estádio 97, então, as manchetes do estádio 97. Fazer o quê, né? São Paulo. Obrigado, viu, São Paulo? Beijo. Tá bom, já tá. É só isso. Tricolor conseguiu arrancar um empate do Flamengo, mesmo jogando em casa, quase 30 mil pessoas. Sabadão à tarde. É. Foi bom, né? Foi empatar com o vice-líder, é bom. Ótimo. E ainda deu uma força aí pra vocês. Olha, eu entendi o que é torcer pra esse time do São Paulo, viu? Ah, porque você fez o papel de torcedor, eu entendi, né? Viu? É difícil. Deu uma secada, velho. Vocês merecem, viu? Parabéns, viu? A torcida esse ano, olha, me sinto 2014. Podia viu? Ter sido 1-1, né? Podia. Poderia ter sido 1-1. Próximo encontro, tricolor. Ou poderia o São Paulo ter vencido porque perdeu um gol cara a cara, né? É. Porque o Denis fez a parte dele, né? É o tal do Chaves lá, né? Sim. O Denis fez uma defesa espetacular, né, Sombra? Fez mesmo. Sim, sem dúvida, milagre. E ali, ali foi defesa de milagre, foi um milagre, né? E eu vi pessoas aí criticando o cabeceio do Leandro Damião. Na boa, aquilo ali, certinho, mano. Aquilo ali foi uma bela cabeçada, inclusive a queima-roupa. Foi mais mérito do Denis de ter defendido aquela bola do que demérito do Damião de ter perdido o gol. Quem perdeu o gol, claro mesmo, foi o Chaves, né, velho? O Chaves perdeu cara a cara, né? O cara correu... Ali era pra matar e deu uns 8, 9 passos ali com a bola dominada. Matava o Flamengo ali. O goleiro Morango foi bem. Também. Muralha, que Morango. E tem um detalhe, né, Sombra? Se você faz o gol cara a cara, você faz 1-0, eu não me lembro quantos minutos. Tinha alguns minutos ainda de jogo. Mas você abre o time do Flamengo. Porque o Flamengo tava uns 34, vem com viu? Tudo pra buscar a vitória. Sim. E abre o contra-ataque pro São Paulo, poder fazer o segundo, né? É sem dúvida, mas, ô seu Bento, o negócio é o seguinte... acho que muitos tiveram oportunidade de assistir o jogo, melhores momentos, etc. E tal. São Paulo é um time, defensivamente, ele ainda se segura, tanto é que é uma das defesas menos vazadas do campeonato. É incrível isso, né? Mas o ataque, ele é pouco melhor que do América de Minas, né? É isso mesmo? É. Caramba, o que que velho. O ataque é do igual... São Paulo, ele é pouco melhor aí, acho que só é melhor que do América de Minas. Veja aí os dados, por favor. Mas o Lugano foi bem no jogo. 27 gols marcados do São Paulo. 27. O Lugano foi bem no jogo, viu? Foi, foi. Ele é América de Minas, né? 19. Tá, agora vê os outros times aí. Não, mas difere. Vamos lá, RG. Quem tem só gol, Marco? E aí? São Paulo é o penúltimo? Gol Pro. Tem o Figueirense com 27, tem o Internacional com 28, tem o Santa Cruz com 31. Tá. Então o São Paulo só ganha do América? Ah, veja aqui, olha aí. Olha. Ó, o São Paulo tem 27 gols feitos, abaixo dele... Atlético Paranaense também tem 27. Mas é que o Atlético tomou um pouco gol, né? Agora, dos que estão abaixo dele, só o América de Minas tem menos gol. E o São Paulo e Atlético Paranaense juntos. E o São Paulo, Figueirense tá junto com o São Paulo. 27 também? Também. E o Atlético Paranaense tem 27 gols, só que o Atlético Paranaense... Tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Santa Cruz tem 31, cara. Quanto? 31. O Santa Cruz tem mais gol feito do que o São Paulo. Hoje vai fazer mais uns 5, hein? Torce mesmo, trouxa. O Internacional tem 28, o Curitiba tem 32, o Cruzeiro tem 35 gols. E o Sport, que o São Paulo enfrenta no meio da semana, tem 38. Agora, já na parte defensiva, o São Paulo vai bem, porque ele só tem 11 gols tomados. Entendeu? Só tem 11 gols tomados. Quem ele é pior aí? Lógico, o Palmeiras, ou melhor, quer ver? Desculpa. Peraí. Peraí. Nem saldo foi. São Paulo tem 28 gols. São 28, isso. 28. Veja bem, quem tem menos gol tomado? É o Atlético Paranaense, o Santos, o Palmeiras e o Flamengo. São Paulo tá com um saldo negativo de 1 gol. Quantas vitórias tem o Botafogo? O número mostra. Fala pra mim. Quantas vitórias tem o Botafogo? Botafogo tá com 36. 12 vitórias. Então, se o ataque vai mal, não é só porque os atacantes estão mal, porque a parte de meia e criação do São Paulo não é suficiente. É muito fraca. É complicado. O Cueva devia ter sido um jogador que ele deveria ter vindo pra somar ao Ganso e não pra substituir o Ganso. Se você tivesse lá o Ganso e o Cueva, era uma coisa. Mas você trouxe um pra substituir o outro. Só que o Ganso, nitidamente, pra mim, era, apesar das suas limitações, muitas vezes físicas, mas o Ganso é mais completo do que o próprio Cueva, né? E o Caleri... Veja bem, o Caleri era um ótimo jogador. O Chaves não é que é um mau jogador, mas o Chaves deveria ter vindo pra ser jogador complemento do Caleri. Não pra substituir. Então você substituiu o certo por jogadores que não são a mesma coisa de quem tava. E logicamente fica nessa aí, cara. A gente tem um ataque aí fraco. Temos uma meia de criação e ataque fraquíssimos. Agora, é lógico, debatendo tudo isso aí, a gente vai voltar lá atrás. O que, que é o problema? A direção do São Paulo, é uma zona. São Paulo é um clube que, a meu ver, é um clube em franca decadência. Fazer o quê? É isso aí, esse é o São Paulo, cara. Não tem muito por onde melhorar, não tem. E agora abriu essa história, daqui a pouco vai falar mais, hein, de Libertadores, que abriu aí até a vaga do G6. E eu vejo... gente comentando, não, pô, de repente dá pra brigar pelo G6, porque hoje o G6 é 42 e o São Paulo tem 34. Ó, 35. O negócio é o seguinte: 7 pontos, né? Mas é que. Você que ainda. Eu admiro muito o otimismo das pessoas. Mas o São Paulo tem que rezar pra não cair. O São Paulo tem que orar. O torcedor, quando estiver na frente lá da televisão contra o Sport Recife nessa quarta-feira, tem que orar, por exemplo, para pelo menos não perder. Tem que fazer... É adversário direto. O Sport Recife tem 33. Se ele ganha, ele passa o próprio São Paulo. Onde é o jogo, hein? É lá em Sport. Lá em Sport, quarta. É difícil. Hein? E não me venham falar em G6. Falar em G6 é um absurdo. Que pode ser G7 também, viu? Olha, é um absurdo alguém de dentro de São Paulo, jogador de São Paulo, diretor de São Paulo, qualquer São Paulino, chegar e falar em G6. porque o time é mediano. Só que times grandes, quando são medianos, a tendência é ficar abaixo da linha média, que é onde o São Paulo tá. E o São Paulo corre risco de cair, sim. Corre risco de cair, sim. Vem me falar em G6? Pelo amor de Deus. É, se perder o próximo jogo, pode perder 4 posição. É isso. O Vô Mauro, que é representante da velha guarda, você ainda cisma que você vai... Lá no estatuto, o que você vai querer aprovar no estatuto? Eu já até estava dizendo aí, nas suas férias, a gente fez um monte de coisa, viu? Ah, eu sei, já me ligaram, me falaram. Já, pessoas falando assim, nossa, o Vô Mauro é gravação lá de dentro de São Paulo? Não, sim, eu falei, não, o Vô Mauro é um personagem. A gente se aliou ao Tamborel e estamos quase fechado com o Guardiola aí para 2018. ele ticou a mensagem de texto, ele leu, visualizou. Tá tudo azulzinho. É, ficou duas vezes azul. Mas, Vô Mauro, você representa uma geração que tá fazendo o São Paulo entrar em plena decadência, hein, Vô? São os velhos jovens do clube. Os velhos jovens. Você tá convidado pro churrasco do tênis. O pior que mais me preocupa não são os velhos jovens, são os jovens velhos. É, também. Também. Esses são os que me preocupam. Ai, que tristeza, agora. Viu? Tristeza. Tristeza, por favor, vai embora. Oi, Gê. E aí, seu Bento? Opa, ó, tá tendo evento agora lá, hein? Evento? Apresentando um evento novo lá. Nova camisa? É. Terceira camisa, patrocinador. Daqui, enfim, patrocinador novo. Tá na hora. Devagarzinho as coisas vão se acertando, né? Ganhou em casa no final de semana. Atlético. Ganhou do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Jogo difícil, né, Gê? Jogo duro. É, mas essa é a reta final. E também, né, mais sim. Um que agora deu uma respirada com essa história do G6, né, Gê? Deu uma respirada, né? Sim. O jogo foi difícil, mas fez a lição de casa. Agora o que o Santos tem que fazer no Brasileiro é a lição fora de casa, né? Que não está conseguindo fazer. Mereceu ganhar, foi bem, 2-0, liquidou a fatura. E agora vem um jogo duro, complicado, que é o Fluminense, né? Aliás, daqui para frente, é um abraço, né? Moleza já é, não tem mais. Mas vem o Fluminense, que é uma disputa direta aí pela vaga, pela posição, então também tem que ganhar, não tem jeito. O Santos só depende dele agora para essa Libertadores do ano que vem. Mas o que me pegou de surpresa hoje, lendo aí os sites, essas coisas todas, rede social, foi uma divulgação de que alguns conselheiros do Santos teriam enviado uma carta ao presidente solicitando ou sugerindo que o Vanderlei Luxemburgo assumisse e voltasse para o Santos. Olha, quero dizer que é uma extrema decepção ler isso, saber disso, se realmente isso tem algum fundo de verdade. No passado, o Santos não se classificou para Libertadores, o Santos não se classificou no Campeonato Brasileiro para Libertadores e não ganhou a Copa do Brasil. Em nenhum momento foi citado, ou foi solicitado, ou foi dito que, porra, Vanderlei Luxemburgo poderia voltar, poderia assumir o Santos. O Santos agora, esse ano, aí, entre os 4 melhores do Brasil, avançando na Copa do Brasil, porra, o cara vai falar em Vanderlei Luxemburgo a essa altura do campeonato, desculpa, gente. Mas não tem nada a ver, é ridículo, é uma postura ridícula. Quem gosta isso. do Luxa é o Entendeu? Marcel Teixeira, né, RG? Ridículo, mano, pelo seguinte, porra, você tem o técnico que tá lá trabalhando, faltam 10 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro, estamos chegando no final do ano, como é que você lança? A gente faz crítica, a gente corneta algumas atitudes do técnico, em insistir com esse ou aquele jogador, e isso faz parte, né? A gente está aí para cornetar mesmo, torcedor corneta. Isso é uma coisa. Agora, questionar o trabalho do Dorival esse ano, não dá para fazer isso. O Santos está em 2 competições, o Santos foi campeão do estadual, então, não, desculpa, gente, deixa terminar o ano, deixa terminar o campeonato, e aí depois, se achar que isso, quem tem que achar é o presidente do Santos, a diretoria do Santos, e sim, reivindica, solicita, né? Aí precisa conversar também com a outra parte, com o Vanderlei. Agora, o Vanderlei já declarou, já manifestou a vontade dele. Não tem nada a ver com o Santos, pô. Ah, então, gente, desculpa, mas acho que é uma via totalmente equivocada, uma rua totalmente contramão essa aí. Não, mas de pedir técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas hora, o RG, o Santos, eu concordo com você, o Dorival é um bom técnico, etc e tal, mas eu entendo também parte da torcida e de conselheiros aí que criticam o trabalho dele, porque o time do Santos é um time aí com um bom elenco. Tudo bem, você não tem mais Neymar e Diego, não tem Ganso, não tem Robinho, ok. Mas o Santos ele tem jogadores como o Vitor Bueno, como o Ricardo Oliveira, como o Lucas Lima, como os dois laterais, né? Tanto o Vitor Ferraz quanto o Zeca. Espera terminar como o Thiago o ano, Maia. Mano. Não, mas tudo bem, RG. O futebol não dá pra chegar assim como uma empresa. Eu vou esperar 6 meses pra cobrar resultado. O futebol, você cobra resultados aí rodada após rodada. E o Santos, a impressão que dá é que poderia dar um algo a mais. A derrota do Santos lá pro Sport, a derrota do Santos em casa pro Figueirense, a derrota do Santos pro América... Isso daí credencia, sim, um tropeço, ou uns tropeços, que são inadmissíveis. O time do Santos, RG, ele tá longe também, se a gente for comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, tá longe. Mas é um time que poderia estar mais estável no Campeonato Brasileiro. E isso passa também aí pela performance do treinador, ou não? Poderia estar, desde que todo mundo sabe, e o time que todo mundo elogiou, que a imprensa esportiva elogiou, que os torcedores elogiaram, que os torcedores adversários elogiaram, era o futebol do Santos, com aqueles 11 jogadores que são praticamente insubstituíveis, mano. O Santos não pode perder os titulares dele, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, Thiago Maia, esses jogadores são imprescindíveis, Renatinho, entendeu? O Lucas Lima tem que estar no alto, no pico do futebol técnico dele. Se o Santos perde esses jogadores, o Santos não tem reposição à altura. O Santos sofreu os desfalques pela seleção, o Santos sofreu desfalque pelas contusões. Tudo bem, é claro que mesmo, por exemplo, contra o Figueirense ou contra o América Mineiro, tá bom, não pode. Mesmo perdendo esses jogadores, não poderia perder os pontos que perdeu. Mas está sujeito, né? Mas... O Corinthians perde, o Palmeiras perde, o São Paulo perde, o Barcelona perdeu, quer dizer, todo mundo perde. Mas o RG, se você parar para analisar, uma coisa, você perder 11 jogadores de uma vez só, como o Corinthians praticamente perdeu no começo do ano, e os jogadores deixaram o clube para jogar na China. Mas você pega lá o Santos, não vai jogar o Zeca? Põe lá o Caju. O Caju não é do mesmo nível do Zeca? Não, não é. Mas... inserido dentro de um time que tá jogando bola, o desfalque é o Zeca, põe o Caju, não vai destoar. Mas... você pega ali, não vai jogar o Lucas Lima, põe o Vecchio. Mas destoa. Não é o Lucas Lima? Não é. Mas dentro de um contexto que tá funcionando, destoa, mano. Você viu, entrou o David Braz. Parece coisa, o raio cai no mesmo lugar toda hora, né? Quer dizer, o cara entra, o cara totalmente, mas totalmente desnorteado e fora da concepção do time, cara. Quer dizer, então toma um drible num momento errado, na hora errada, e os caras fazem um gol, aquilo pesou e pesa. Mas por quê? Porque o cara não tá à altura. Então, entendeu? Mas é que tá, RG. Mas aí é um zagueiro que tá fora de ritmo. Mas se você pegar, por exemplo, o restante do time, você pega lá o Vecchio, Copete, pega Rodrigão, o Joel. Se você colocar esses jogadores aí, individualmente falando, num time que às vezes aí perdeu uma peça, Joel, ou no máximo não, Joel, duas... Não, Joel não. Não, mas é que tá, RG. Deus, não vai destoar. Uma coisa é você substituir 6-7 jogadores de uma vez só. Você tirar Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Vitor Bueno, Zeca e Vitor Ferraz. Você fala, bom, perdeu aí praticamente um time. Agora, quando você perde um ou outro e tem que substituir, eu acho que poderia sim o Santos estar um pouco mais constante nesse campeonato. Sim, mas eu não estou dizendo que o Dorival Júnior ele tem que ter uma cadeira lá com uma cola eterna. Não é isso. O que eu estou dizendo é que é o momento errado. Espera terminar o ano, tá certo? Vai acabar o Campeonato Brasileiro, acabou a Copa do Brasil, você faz a avaliação. É isso que eu estou dizendo. Esse não é o momento para convocar Vanderlei Luxemburgo. Sinto, mas quem é que está vendo mal o trabalho do Dorival Júnior? Segundo notícias, um grupo de... os conselheiros ali fizeram um grupo de conselheiros. E enviaram para o presidente do Santos. RG, você não quer aproveitar? Você lembra que nós conversamos sobre os conselheiros? Você não quer... A gente contrata um caminhão... É um caminhão? Lembra, semana passada a gente tava falando de conselheiros, o quanto esses caras, porra... Sabe esses caminhões que às vezes a gente justamente para atrás, que fica os moços recolhendo as coisas na calçada e jogando pra dentro? Aquele de Barcelona lá, não é melhor que já chega assim, nem mexe, já pega e já joga direto? A gente podia rachar um caminhão, ele passa lá na Baixada, e depois ele sobe aqui pro Morumbi, cara. Que brincadeira, imagina. Pega assim, ó... Isso é hora, velho. É brincadeira. É brincadeira. Ainda Vanderlei Luxemburgo, velho. Pô. Ah, eu gosto do Luxa, RG. Eu também gosto. Mas sempre, sempre elogiei o Luxemburgo, assim como sempre critiquei. Quantos anos o Luxemburgo não faz um trabalho decente e por todos os equívocos que ele cometeu, é isso que a gente critica no Vanderlei Luxemburgo. Mas nunca deixei de reconhecer nele, no auge dele, agora, desculpe, hoje, agora, nesse momento, nada a ver, cara, nada, absolutamente nada a ver. E principalmente depois do Vanderlei ainda ter manifestado que o clube que ele gostaria de dirigir não é o Santos, não é o Corinthians, não é o Palmeiras, não é o Grêmio, não é o Internacional, não é o Flamengo. Pô, para. Mas aí ele tá vendendo o peixe dele, né? Sim, então agora ressuscitou. Aliás, você é o culpado dessa desgraça toda. Eu? Porque você ressuscitou. Olha, mano, aí. Você ressuscitou a porra do Vanderlei. Não, é. Ressuscitou o Vanderlei Luxemburgo porra, tá aí. Quer dizer, o Vanderlei Luxemburgo pro mundo. Não, mas isso mostra o déficit de treinadores do futebol brasileiro. Porque até hoje, RG, por mais que peguem no pé do Luxemburgo, eu também acho que o Luxemburgo aí, em dado momento da carreira, se perdeu. Ele acabou dando mais valor para outros aspectos do que pro campo. Sim. Mas, tecnicamente e taticamente falando, é o melhor treinador do Brasil. Ele é um cara que não é refém de esquema. Tô com você. Ele é um cara que sabe mudar uma partida aí com ela em andamento. O Luxemburgo focado e com tesão de trabalhar, se ele quiser ser aquele velho Luxemburgo, não tem pra ninguém. Eu acho que valeria a pena a aposta, sim. É isso aí. É isso aí. E um abraço pra você que foi usar o barco e perdeu o dedo. Ah, a atriz lá, né? Como assim, cara? Lindsay Lohan. É mesmo? Foi usar o quê? Ah, mas ela mesmo sem dedo, Sombra, ainda continua 9,5, hein? Mesmo sem um dedo, ainda continua 9,5. Não, peraí, como assim? Vocês estão loucos, velho? É sério, cara. Ela sofreu um acidente de barco. Sofreu um acidente de barco. Deceparam o dedo dela. Deixa eu achar aqui a informação correta. Deceparam. Atenção. Lindsay Lohan perde um pedaço do dedo. Ai, foi o dedo inteiro. Ai, foi um pedaço do dedo. Meu Deus. Ih, RG. A Globo tá pé da vida, velho. Por quê? Caiu na web cena de sexo da Marquezine. Tá no grupo hoje. Agradeço o seu Bento aí. Ah, já? Sombra, vou falar pra você. Fazia tempo que eu não vi algo assim. Mas aqui porque pegaram... que a Globo está em busca dos responsáveis. A semana retrasada pegaram uma outra atriz global lá e... Mas pô, como assim? E aí acabaram com a menina, ela fazer... E não era ela, hein? Então, mandou? Tá aí, não. Essa aí é ela mesmo. Gente. Tá aqui, ó. Seu Bento mandou aqui no grupo. Mandou no nosso grupo? A internet tá tão lenta. É. Não chegou. 2 minutos e 40 de vídeo. Por isso que tá lenta. Ah, mas é uma cena da novela. Cena da novela. Por isso que a Globo ficou pé da vida. Porque já vazou, né? Que alguém vazou a cena. Não tenho culpa. Parabéns, seu Bento. Parabéns. Foi o editor lá. Bom, alguém aqui não pode ser, né? Ninguém aqui tá na Globo. Exatamente. Não sei. Ah, mas se... Será que é alguém aqui? O Bento, quando eu tava também, a produção de São Paulo não tem nada a ver do Rio. Então, mas, ô Bento, a cena é forte? Não tá baixando ainda aqui. É legal. As cenas são fortes. Posso falar? Bem melhor que o Benjamin que estão mandando vídeo de gemido, né? Aí acontece algumas coisas depois. Cara... Como faz uma cena dessa e depois os dois vão se pegar, velho? Impossível. Impossível. Já tá rolando. Qual a sua teoria, seu Bento? Pois acontece, essas porcarias acontecem por aí, entendeu? Eu vou parar por aqui. Eu não entendi nada, mas para por aí. É melhor, tá bom. Eu não entendi, para por aí. Os caras tudo pedindo pra mim no WhatsApp agora o vídeo. Eu não vou passar, paga que eu passo. Eu quis dizer o seguinte. Fica aí nessas cenas íntimas aí, ó. Na vida real. Imagens lá do dedo, lá imagens, da moça. Imagens. Você que acompanha aí 97fm.com.br/estúdio ao vivo, você tá vendo lá mão machucada da Lindsay Lohan. Não tem nada demais aqui. Ela ia perder o furabolo. Acho que não tem nada. Por enquanto não tem nada. Ô, seu Bento, até agora... E ficar sem dedo hoje em dia não dá sorte, tá? Nossa. Ok? Ah, é verdade. Não tem nada. Não tem nada demais na cena? Ô, Dodô, o que você tá achando da cena até agora? Olha, por enquanto... Bom... Até agora... Tá legal, mas por enquanto... Não, começa ela insinuando Mas peraí, novela da Globo. Vocês esperam que o quê? Vai aparecer o quê? É, não, ué, os caras que acham que é Bang que Bros. Acha que é, é X-Videos, aí Sexy Hot, hein? Caramba, RG, o Domênico. Você tá achando que apareceu o quê? É que o RG, coisa, quando ele vai analisar um vídeo pornô, ele já espera, assim, o canfor. Ele se achou algo demais, hein? Se, é que da maneira. É que da maneira como o seu Bento falou. Parece que vazou um vídeo íntimo dela. Não, vazou o vídeo da novela. Ah, da novela. Ah, que se dane a novela. Vai pro inferno a novela, não, Mas a Globo ficou chateada. Mas paga um peitinho, né? Ah, só paga pagou? Peitinho, só isso. Do Neymar vem muito mais que isso. Oi, ela esteve em Barcelona, né, essa semana aí que passou. Deus. Ah, foi? Parece que ela tem estado sempre em Barcelona. Fazer um remember, RG, ou não? É, velho. Olha, eu vi uma pessoa fantasiada de banana de pijama. E agora... Passa no Fala Que Eu Te Escuto. E agora, e agora que o menino tá com o jatinho particular lá, então... Muito bem. Vídeo esse fraco, é o Estádio 97, no oferecimento do KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Continuando com as manchetes, seu bem. É o Parmeira. Meu Deus. Ô, seu Bento, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Seu Bento, você tá de brincadeira. Nós nem jogamos e cheirinho somos verde. Líder, é isso ou não? Exatamente. Quer dizer, nós não precisamos jogar e é líder? Não, mas se tomar goleada. Meu Deus do céu. Se perder o saldo, não vai ser líder, não. Aí, trouxa. Se tomar cuida de do 18. Teu timinho e torce muito mesmo, aí, ó. Se tomar de 18, não é líder, não. Vai tomar sim, vai tomar o seu, a sua mãe. Olha. Domingo. Ela vai tomar um chá noite, é isso que eu quis dizer. Olha, quase. Aí, Domênico, marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra quase, você. Quase, hein? Falei que a mãe dele vai tomar um chá. Ô, Lolo, você parece o Thiago Santos, já começou com o cartão. Mas foi errado o cartão. Caramba. Falei que a mãe ia tomar um chá à noite. Deixa o azeitão. Na hora do jogo. Fala deixa do líder. Deixa o Cato, esse trouxa fala aí. Do líder. Deixa que aí ele se entende com a vovó. Tá bom. Ô, seu Bento, fala de nós hoje. Não, é isso aí, 8 horas. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, duas horinhas. 8 aí. Horas, né? Duas horinhas, ó. Lá no Gigante de Arruda. Gigante de Arruda. Arrudão. Arrudão? Mas é um gigante mais Arrudão. Ou menos, né? Porque já não libera inteiro o estádio, só a parte exatamente. De baixo. É. O Granito joga? Quem? Grafite, quem? Sua mula. Granito. Ah, deixa ela. É giz de cera. Grafite. Ah, mas o maninho tá violento. Granito. Domérico. Oi. Travou aqui, eu tô conseguindo abrir a escalação aí. A internet acho que foi pro saco. É, eu acho que foi, viu, seu Bento? Ah, mas eu sei, quer que eu fale? Aqui também, o meio-campo vai ser lá aquele lá que já joga sempre, lá o Gabriel, o Tietchan e o Moisés, e lá na frente possivelmente vai ser o Roger Guedes, o Gabriel Jesus e o Leandro Banana, não é? Deve ser isso. Deve é, ser o isso. Leandro é isso. Cara, vai, a única Leandro dúvida Banana. Talvez seja a lateral esquerda aí, Egídio ou Zé Roberto, Egídio. Mas deve jogar o Egídio. Egídio e o Edu... Edu Dracena no lugar do Mina. É. É isso, velho. E o técnico não. É o Cuca. É? Isso aí. Então beleza, Domérico. Isso aí, daqui a pouco, mas então... Mas só isso? O que mais, ó? Ah, fala mais, é tão boa essa fase bonita do Parmeira. Ah, legal. Não, então, Parmeira é isso aí. Agora, cê, sabe a rodada até agora foi boa, né? Foi boa. Foi. Tirando mais ou menos, o né, galo mano? Do... Ah, mas o Atlético ainda hoje não tá na concorrência direta. Se o Parmeira perder, fica dois pontos. Não, então, mas o resultado do Flamengo foi interessante. O Vó e Domênico. O Flamengo não tava mas perdendo. Mas só esse, mano. O resto... Hoje... Todo mundo ganhou. O Santos ganhou. O Atlético ganhou. Ah, mas esses aí ainda estão bem pra trás, né? Quem tá vendo o Palmeiras no retrovisor mas o Palmeiras... e tá do lado ali é o Flamengo. O Palmeiras não consegue um resultado bom hoje. Todo mundo encostou. É esse que é o problema. A rodada fica ruim. É, encostou o A rodada galo, só né, vai Finar. Ser muito legal se o Palmeiras vencer Finar. O jogo, aí fica muito boa. Hoje é uma Finar pro Palmeiras. Porque todo mundo ganhou, menos o Flamengo que empatou, que mesmo assim, RGB, né? Agora, o Flamengo conquistou um ponto, vamos dizer assim. Sim. Se o Palmeiras, por exemplo, não ganha o jogo ou perde, o Palmeiras, a rodada é péssima. Vira, sabe, rodada ruim. Lógico. É nada de rodada boa. O Domênico a Garbo. Rodada não acabou ainda, nós estamos pra jogar. Domênico Garbo. Ô, vovó. Fala, Sombra. Não, além de ser Lohan de óculos, parece sua irmã, cara. Obrigado. É mesmo, é? É. Não, minha irmã é mais bonita. E, tem, irmã, e, irmã tem, bonita. E tá com todos os dedos. Com certeza. Ah, atenção, gente, que olha, tá a irmã inteira, do Rudy, né? Segundo tá ele inteira. Mesmo, é mais bonita que a Lindsay Lohan. É mesmo. Tá mais eu bonita. Também acho. Ah, informações novas aí. É, acharam outro pedaço do dedo e colaram. Tá na barriga do peixe. Colaram? É. Colaram lá. Colaram. O Domênico Garbo. Olha, senhor Bento, então é assim. Hoje, o Palmeiras é tirando o Curitiba e o América, acho que jogam também, né? Hoje. Então, Palmeiras e o Santa Cruz, Curitiba e América. Para esses faltam 11 rodadas. Para os outros faltam 10. Faltam 30 pontos. 10. Então o Palmeiras hoje precisa vencer o jogo. Porque as 10 últimas rodadas que vão sobrar, elas, na verdade, pro Palmeiras vai faltar 9. E pros demais vai faltar 10. Entendeu? Exatamente. Ou não? Essa é a conta. Então, nós falamos é hoje. Legal você fazer uma gordura, porque ainda teríamos 2 jogos complicados até o findar da edição. É, desse fala campeonato. Aí, qual que é um deles aí? Fala aí. 2 jogos. É, fala aí. Primeiro que eu não falo com você. Você não, cala responde, sua boca. Responde aí. Você cala a sua boca aí, você. Não, pera aí, tá? Quanta agressividade. Eu não chamei ele aqui. Não é o Galo, não é? Eu não quero falar com ele. Eu não quero falar com que esse absurdo. Cidadão. Absurdo. Esse rapazinho que é metido a jornalista que não é nada. Cláudio Azedão. Ah, tem camisa do Santos o nele. Cláudio Azedão, um ícone. Não liga do pra ele. Não, que o Santos não tem nada a ver como com isso. Como da vovó é Palmeiras, que ela fala pra todo mundo, o outro é Santista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem esse papo. Eu sou jornalista. Eu vou vir com o soco inglês aqui amanhã. Vai pra cima. Vai. Olha, que isso, sem briga. Estão loucos? Ô, Lolo. Vocês vão brigar agora? Você sabe que esse negócio do G20 aí foi bom? G20? Não é G20? É G6. Porque agora o... G20? Não, mas... Não, pera. Depende, viu, vovó? Não, vai... O Grêmio ela é boa e é ruim. O Grêmio Alegretense, agora ele vai pra... Vai para Libertador pelo brasileiro. Então ele vai dar uma amolecida na Copa Brasileira. Não, vai sim. Vai sim. Não, é tudo ou nada mais. Acho que é. Mais ou menos. Eles têm quantos pontos? Vocês 40? Vai ver. 40 pontos o Grêmio, RG? Grêmio tá atrás do Corinthians. Não, lembrando aqui. Só que as duas vagas disputam a prévia. Grêmio 40 pontos. Ah, em nono lugar. Estaria 2 pontos do G6 agora, né? E outra, tem um detalhe, hein? Alguns times que estão aí, ó, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Santos. E só, né? Esses times, se esses times vencerem a Copa do Brasil, abre a 7ª vaga ainda. É. Abre a 8ª. Então, não, peraí. Lembrando, gente, a Libertadores, ela continua igual. Ela continua igual. Uhum. É, o que inflou, tá certo? O que acabou estufando foi aquela fase lá de pré-Libertadores. Sim. Tá certo? Vão ter 2 fases agora, antes de chegar à fase de grupos. É, a Libertadores em si, sobra, fases, ela permanece... Né? É, são 2 fases eliminatorias aí até você chegar à fase de grupos. Você tem que jogar 2 jogos? Dependendo ficar, do país, sim. Quem ficar pra baixo, até sim. O quarto é direto. Sim, não, aí continua igual, isso. Mas essas não, 2 vagas aí que sobraram... Mas até o quarto não, explica aí, mano, que você manjou. Até o terceiro levava... O mano manja pra caramba que eu sei. Até o terceiro levava pro grupo, o quarto era pré. Continua não, assim? O Brasil, o Domênico, ele tem aí 5 vagas aí na competição. Ele tem 4 vagas pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vaga de Copa do Brasil. A quarta vaga levava aqui pra pré-Libertadores. Hoje a quarta vaga, ela já tá segurando ali no... Grupo. Na fase de grupos ali, junto com a vaga da Copa do Brasil. Então, a quinta e a sexta vaga, elas vão ali pra pré-Libertadores. Ah, entendi. A Libertadores em si, ela ainda permanece com 32 times, tá certo? Tem lá a divisão lá e tem 32 times, é como no formato de Copa do Mundo. O que acabou inflando demais é aquela fase antes da fase de grupos. A pré-Libertadores. Que aí vai ser aquela pré-Libertadores, que é aquele mata-mata aí, aquela briga de bêbado que a gente já conhece, tá certo? Todo mundo se matando ali. E alguns ficando fora e outros entrando na fase de grupos. Mas a Libertadores em si, o torneio em si, ele continua igual como sempre foi. O que acabou inflando demais foi aquela fase que antecede. Sim. Tá. Beleza? Bom. Porque os caras dão conta como G6, porque geralmente pega já times não, claro. Mais fracos, né? Claro, agora, todo mundo já conta que vai entrar, né? Eu tenho uma opinião a respeito disso aí, tudo que foi feito. Eu acho que tá errado. Eu vou te explicar o porquê. Você muda o curso de um campeonato... brasileiro, por exemplo, RG, você tem um campeonato que foi realizado com 4 vagas, certo? Sim. Eram os 4 primeiros que vão, certo, Sombra? Sim. Sim. Então aí, quando você muda a 11 rodadas no de final, acabar... No final do campeonato... Isso, na reta de chegada, você dá, por a exemplo, possibilidade, alguns times aqui... Fluminense, por exemplo, Atlético Paranaense... Ponte Preta, Grêmio, Botafogo... O Corinthians já estava disputando, então não vou colocar. Mas você dá a possibilidade de alguns times que estão ali próximos ali... Né, que já estavam com o campeonato decidido, tipo assim, não vai mais cair, mas também não chegam na Libertadores, de jogar de uma forma. Quando você muda no meio do curso do campeonato, esses times têm uma outra ambição no campeonato agora. Você entendeu, RG? E no meio do campeonato, você fica sabendo uma coisa dessa, você pode mudar resultados de jogos aí. Certo? Algum time pode entrar com mais disposição do que poderia não ter, né? Não, poderiam ter esperado para fazer essa. Exatamente. Essa isso aí mudança, acho que poderia ser feito, RG, em 2018. Mas a Conmebol, ela não pode esperar uma situação do Campeonato Brasileiro para anunciar as mudanças do campeonato. Não, eu digo a CBF. Ela não precisaria ter feito isso agora. Entendeu? Feito o quê? Colocado mais 6, 7 vagas. Mas quem fez isso não é a CBF. Quem fez é Conmebol. Faz isso é Conmebol, não é a CBF. Mas só fazer a correção, ô Domênico, só fazer a correção. Acho que eles fizeram já pro ano que vem. A quarta vaga ela ainda permanece da forma como era. Tá. Ela não assegura o time. Ainda é pré. Então, quarta, quinta e sexta vaga, ela oferece aí a chance de você entrar na pré-Libertadores. Da terceira, a segunda e a primeira, já tá cravada então ali como fase de grupos. E a vaga Copa também da Copa do Brasil também então é fase de grupos. Eu não vejo mais com tão maus olhos assim. E só depois lembrando, da sua explicação, que foi muito brilhante. Muito obrigado. E só lembrando, Sombra, que a Copa Sul-Americana, que também aí muitas vezes quando você tinha um time campeão da competição, você subtraiu uma vaga do Campeonato Brasileiro, hoje não acontece mais isso. A vaga da Sul-Americana, ela já garante uma vaga na Libertadores também, independentemente do que aconteça aí nos campeonatos nacionais. Se um time brasileiro ganhar a Copa Sul-Americana, essas vagas que o Brasil tem hoje à sua disposição, elas não são subtraídas. Então, dá pra ter 9 brasileiros na Libertadores. Tirava, né, mano? Então, relembrando aí a quarta, a quinta e a sexta vaga, porque a quarta já era pré-Libertadores. Ela permanece como pré-Libertadores, a quinta e a sexta também aí são pré-Libertadores. Da Copa do Brasil. Mas provavelmente você poderia vai ter até 8 equipes. É. Provavelmente. Até nove. Porque se você tem um campeão da Libertadores, ele já tá assegurado pro próximo ano. É verdade. Precisa ver se nessas fases eliminatórias, pré-eliminatórias, soletrando, não vai rolar de um brasileiro matar o outro. Será que pode cair? Precisa ver como que vai ser esse... Será que é... Claro. Já aconteceu de em pré-Libertadores não cair 2 brasileiros numa chave? Pré-Libertadores? Nunca. Pré-Libertadores não, Sombra, porque você já pega geralmente aquela repescagem de outro país também. E agora deve permanecer igual. Acho que não. A não ser que, como o Mano falou, são duas fases. Você te elimina um, vai pra uma outra. Aí pode ser. Mas eu acho que vai cair, vai chegar uma hora pra eliminar. Mas eu acho que não, porque um elimina o outro. Mas como aumentou, RG, o número de participantes ali de outros países também, esse confronto não deve existir, não. Eu acho que não deve existir, não. Será que não? Porque o Brasil, ele ganhou mais 2 vagas do que ele já tinha, tá certo? É porque a quarta vaga já levava pra pré-Libertadores. Sim. E como você ramificou demais, pra outros países você cedeu vagas também, o confronto aí não vai ser contra brasileiros, não. Verdade. Não vai ser direcionado como é na Sul-Americana, que os brasileiros se matam na primeira fase. E os argentinos estão tirando a roupa, né? De raiva. Mas olha o tamanho da Argentina. Porque a Argentina abriu é um bairro, mais véio. Vagas, eles alegam que abriu mais vagas pro Brasil. Manda a Argentina pra aquele lugar, não. Quer dizer, eles já estão. A Argentina é do tamanho de um bairro, velho. Os caras querem encher o saco, vai te catar, mano. Argentina é como se fosse São Paulo, é um campeonato paulista. É a Argentina pro inferno. É verdade, essa é verdade, gente. São 20. Em partes. Porque. Em partes que eu acho que o campeonato argentino ele é muito mais complicado do que o campeonato paulista, né? Não é, hein? Ah, é. Não é não, Sombra. Você tem lá quantas equipes grandes? Ah, deve ter. Não. Boca, River. O total. Boca, River. Vamos lá. Eu acho que assim, que você fala lá de time de grande. Grande. De chegada. É time grande. O Independiente é grande. Independiente, Estudiantes. O Estudiantes, não sei. Vai. O River Plate. Já foi. Não, o River não, desculpa. O Vélez. Sarsfield. São Lourenço. Foi chegou São Lourenço, que foi campeão de Libertadores. Você nunca tem mais de 4 equipes assim que chegam. Acho que aqui em São Paulo, você pegar o estado de São Paulo, você tem lá os 4 grandes e 1 ou 2 pequenininho que aparece lá, faz brinca que nem golfinho e cai. Não, mas pera só um minuto. Eu vou te explicar, mas o Campeonato Paulista há uma época atrás, porque eles foram acabando com o Campeonato Paulista. A verdade é que tinha os 4 grandes. Mas a gente tá analisando hoje, né? Então, tinha, mas se continuasse na disputa desses times, jogar ida e volta, essas coisas, poderia ser uma coisa diferente. Agora... Você tem os 4, você tinha Portuguesa, que era um time que encrencava. Tinha Guarani e Ponte. O Domênico, eu sei, mas se você for... Só que... Mas você tinha. Mas, Domênico... Até o São Caetano teve uma projeção... All Boys é grande? O News All Boys, não. Argentinos Júnior? Não. Não. Arsenal? Não. Atlético, Rafaela? Não. Belgrano? Não. Boca Juniors? Colón? Não. Colón. Colón, Estudiantes. Sotaque, né? Estudiantes, acho que ganhou bastante Libertadores também. 2. Quem ganhou muito foi Independente. O Ginásio. Ganhou no Cruzeiro contra Ginásio o Cruzeiro. Grêmio, não. Acho que não. O Godoy Cruz. Não. Lanús. Não. News. Tá, 3. Olimpo. Não. Quilmes. Não. Racing. Sim. River Plate. 5. Rosário. Sim. 6. São Lourenço. Sim. 7. Tigre. Não. Vélez. 8. São esses os mais 8 que você foi... Na primeira divisão. Ok. Então, então deixa eu fazer a seguinte comparação. Você tem uma seleção argentina, certo? Como seria montar uma seleção brasileira só com jogadores paulistas? Ah, montava? Monta. Monta hoje? E põe, hoje? Monta e põe na Copa. Ah, dá pra montar, Sombra. Monta e põe na Copa. Ah, não, tem Jesus e Neymar. Mas tem que ver se nasceu no estado de São Paulo. Neymar, nasceu, aqui nasceu. Tem que ter nascido no estado de São Paulo. Aqui nasceu, aqui. Jesus, Neymar, ó, tá aqui. O ataque é Jesus e Neymar. Gabi Show. Mas uma seleção não é de dois jogadores. Calma, mas podemos lembrar aqui. É, não, Ganso. Não vai lembrar o agora em é? Dois minutos. É. O prazo é do Sul. O prazo é, de, é do Grêmio. Cássio é da onde? O Cássio também é do Sul. Walter. O Ganso não é daqui. O Walter eu acho que é do interior de São Paulo mesmo. Não, o Walter não... pode ser um goleiro. Eu teria que pesquisar. Tem isso. Que pesquisar. Não, em dois minutos agora não. A gente pode pesquisar, mas dá uma seleção pesquisar. Sim. Cara, se dá uma seleção pra você. O Irã também tem uma seleção. Não, mas espera. Não, mas fora isso, volta. Tem jogadores aí, que nem o William que tá no Chelsea. Ele veio aqui também de São Paulo. Ele nasceu aqui em São Paulo. O Oscar era do São Paulo, que era do São Paulo. Mas o Oscar eu não sei se ele é. O Oscar eu não sei se ele é daqui. É. Mas ele não é da categoria de base? Não, deve não. Ser. Não, gente. Mas ele veio de fora. Até onde nasceu. É, aí pode ter vindo pra... É, precisa pesquisar. Tem que nascer no estado. Precisa pesquisar. Né? Ô, Bento. Vamos lá. Vamos lá. Scream for me, Corinthians! Ah, cadê o placar? Ai, ai, ai. Não deveriam colocar no ar e represália, cara. Ah, e represália. A vergonha esse futebol brasileiro. O placar do Estádio 97 informa. Lá no estádio Luso Brasileiro. Parecia a Lusa mesmo, Corinthians. Botafogo 1, Botafogo 2. Lá vem Botafogo pela direita. Não pode cruzar, Neilton desviando o goleiro. Vai entrando, entrando. E que golaço! Eu não vou gritar gol, senão vai demorar uns 5 minutos aqui. O placar é coisa rápida, não. Corinthians 0. Olha só, mas é muita sorte, né? Agora virou G6. Mas olha, mesmo se virar G10, acho que não vai dar, viu? Também tava pensando, entrar pra quê também? Esse timeco aí não passa nem na pré. Tolima Day de novo. Olha, seu Bento! Seu Bento fez um placar bilu-bilu, hein? Quem é o senhor pra falar isso do Corinthians, olha, o seu escroto? Escroto. Seu Bento fez bilu-bilu. Bilu-bilu. É... Tá precisando, né, mano? Perder pro Botafogo lá. O bagulho é o seguinte, mano. Nem o São Paulo perdeu lá, exato, perdeu aqui mesmo, exatamente. Em casa. É, algo que tem que ser pontuado, já vou falar a respeito da performance do Corinthians, mas claro. Algo que precisa ser pontuado é que o Corinthians está sendo tungado há 3 finais de semana consecutivos e a mídia não fala nada. Tungado sim, tungado sim. O que aconteceu dessa vez? Aquele segundo gol do Palmeiras, gol do Mina, impedido. O gol do Gum, no final de semana passado, impedido. Os dois gols do Botafogo foram irregulares esse final de semana. Cadê aquele monte de chiliquento agora falando um monte de bobagem na mídia? Chorando, cadê aí, ó, Mano Menezes falando? Cadê o Levy Coupe falando? Sem cadê o Peter Simpson falando? Cadê? Todo mundo, porque o Corinthians é beneficiado pela arbitragem? Ah, porque tem um esquema em prol do Corinthians. Cadê o esquema? O Corinthians, ele tá sendo... garfado pela arbitragem há 3 finais de semana. Isso é fato. Eles estão guardando pra Copa do Brasil, mano. Isso é fato. Então o negócio é o seguinte... isso talvez justifique o péssimo futebol do Corinthians? Não, não justifica. Tá longe de justificar. Só que isso sim é algo que tem que ser colocado em pauta, em discussão. Porque quando acontece um lateral a favor do Corinthians, essa mídiazinha nojenta antes, gosta de... É isso mesmo. Não é possível. Gosta de querer colocar meia hora nos programas esportivos aí, um debate que não existe. Agora, quando o Corinthians é prejudicado, eu não vejo a boa vontade da mídia analisar os erros aí contra o Corinthians. Com relação a esse jogo, já citei os dois últimos aí contra Fluminense e Palmeiras, eu vou me ater agora a esses dois gols do Botafogo. O primeiro, gente, é um negócio tão grotesco, nojento, ridículo, que o jogador do Botafogo, ele vai dividir uma bola com o Iago. O jogador do Botafogo, ele dá um toque na bola, a bola pega no Iago, que erra o chute, e o árbitro interpretou aquilo lá como um recuo. Quase. Não, mas o árbitro interpretar aquele lance como um recuo é uma cretinice sem tamanho. Tá na cara que o jogador do Botafogo, ele dá um, se vocês analisarem a jogada em câmera lenta, ele dá um toquinho na bola pra tentar driblar o Iago vai pra dar um chute, erra o chute, a bola resvala no pé do Iago, mas aquilo não é um recuo. O toque foi dado pelo jogador do Botafogo. O primeiro gol do Botafogo foi totalmente irregular. O segundo gol do Botafogo, numa jogada infantil do Fagner, que de maneira até imprudente ele tentou cortar uma bola até de maneira displicente na frente da área, ele joga a bola assim na direção ali do jogador do Botafogo, que tenta levar a bola ali pra fazer o domínio, mas ele utiliza o braço, gente. Ele domina a bola com o bíceps e leva a bola na direção do gol do Corinthians e dá o chute e faz o gol. Outro gol irregular, ridículo, tosco. Aí o pênalti absurdo. Já vou chegar aí, o seu idiota. Que isso? É o seguinte, que então, com relação... Aí, mano, vai pro inferno. Frango. Cartão amarelo pra você aí. Eu sou o Neymar, tô amarelando todo mundo aqui. Tá, sim. Vou amarelar a tua cara daqui a pouco. O negócio é o seguinte, com relação a esse lance aí, volto a falar. Tudo bem, o Fagner ele foi displicente em tentar cortar a bola daquela forma, foi. Mas o gol do Botafogo foi totalmente irregular de novo. O segundo gol do Botafogo não valeu. Só que aí o árbitro novamente fez vista grossa e não viu o domínio com o braço do jogador do Botafogo. Com relação ao pênalti que ele marcou também aí a favor do Corinthians, ali um pênalti que o Marquinhos Gabriel de maneira cretina também desperdiçou, não foi também. O jogador do Corinthians, se eu não me engano, é o Marlone, que tá naquela jogada, ele dá um cruzamento pra área. O jogador do Botafogo, ele vem em velocidade e tenta sim. Não é que ele tentou fazer um movimento pra interceptar o pênalti, né? Não, é que o Marquinhos Gabriel, ele foi até meio displicente, pra falar a verdade. Achei também. Bateu o pênalti ali igual o nariz dele. Mas o jogador do Botafogo, na hora que ele vai fazer a interceptação do lance, não tem como ele arrancar o braço, gente. Apesar de eu entender que a regra deveria ser modificada e qualquer toque na mão deveria ser marcado uma penalidade ou uma falta, se for fora da área, pra tentar simplificar um pouco mais a regra, mas a regra fala em intenção, que o árbitro tem que julgar se o jogador teve a intenção e se ele fez um movimento antinatural. Aquele movimento que o jogador do Botafogo faz, se ele não tivesse com o braço ali na frente, a bola pegaria no estômago dele. Não é que ele ampliou o raio de ação do corpo. O braço tá junto ao corpo ali. Por mais que tenha, de fato, encostado na mão do jogador, mas não foi pênalti. Ele tentou compensar, porque eu acho que ele foi pro vestiário e viu que... E os lances dos gols que geraram ali a vitória do Botafogo não foram legais. Ele acabou, não sei se tentando compensar ali, inventando um pênalti, mas é que não foi. Então, volto a falar aqui. Os erros da arbitragem não justificam o mau futebol do Corinthians. O Corinthians, ele precisando vencer a partida aí diante do Botafogo, ele colocou 3 volantes para estar atuando no meio-campo, com o Willian Camacho e o garoto Marcial. E isso é inadmissível, cara. É inadmissível. Volto a falar aqui, tudo bem, tem a austeridade financeira, o time do Corinthians tá tentando equiparar as contas, mas quando você tem um time fraco que não briga por nada, você pode ter certeza que você não vai conseguir equiparar contas, porque o torcedor ele deixa de acompanhar, tá certo? Ele já não vai com a frequência que ele ia, o torcedor deixa de consumir, inclusive, produtos oficiais do clube. Tudo isso tá agregado a um bom futebol, gente. Não adianta querer falar aqui não, porque tá. A presença maciça dentro do estádio tá agregada a um bom futebol. Ou pelo menos um time competitivo que o torcedor identifique e diga, não é que vai ser campeão, não, mas pelo menos briga por alguma coisa. Então, querendo ou não, a diretoria do Corinthians precisa se coçar sim, porque o ano que vem tá aí. O Corinthians ele tá a um ponto do G6, que hoje classifica para Libertadores, mas isso não quer dizer que esteja próximo. Porque pelo futebol apresentado, o Corinthians ele tá distante. Mesmo matematicamente estando perto, você fala, porra, tá um pontinho ali, dá pra pegar vaga. Eu continuo acreditando até o final. Mas se a gente parar pra analisar a tabela, o Corinthians ele tá próximo somente, única e exclusivamente, somente perto da sexta vaga. Porque a quinta vaga, Sombra, que hoje é ocupada pelo Fluminense, embora, né? Já tá meio que distante. Porque o Fluminense hoje tem 46 pontos, o Corinthians ele tem 41. Já temos 5 pontos de diferença. A sexta vaga, tudo bem, você fala, beleza, tá o Atlético Paranaense ali, Mas volto a falar, o aproveitamento do Corinthians, no segundo turno principalmente, é ridículo, Sombra. O Corinthians ele tem um aproveitamento pior do que o América Mineiro no segundo turno. Mano, nas 5 últimas rodadas... Pior. O Corinthians, pra você ter uma ideia, Sombra, o Corinthians no segundo turno, ele só leva vantagem um time do Campeonato Brasileiro, contra o Santa Cruz. Só o Santa Cruz no segundo turno consegue ser pior que o Corinthians. Olha, caraca, nas 5 últimas rodadas... Nas 5 últimas rodadas... Você fala só o segundo turno. Só o segundo turno. Caraca, mas não isso, pode ser tão ruim assim, cara. Tô te falando. E você sabe quem tá acima do Corinthians em termos de aproveitamento? O Grêmio. E tem aquele time lá com o Pedro Jeromel, com o nosso querido Luan, com o Bolanhos, com o Douglas, com o Wallace. Nas cinco últimas rodadas, perdeu quatro e empatou o Corinthians uma. Fez um ponto. De 15, ganhou um. Nossa. Perdeu nesse quatro e empatou uma. Até o São Paulo tá melhor, fez sete. Não pode. O São Paulo que tá mal nas últimas cinco rodadas fez sete. Um time que tá disputando. O Corinthians fez um. Alguma coisa não dá, né? Olha, não, então é. O Inter fez três. Então, pra você ter uma ideia. É, o Corinthians, ele tá. O Corinthians, ele tá cinco jogos sem ganhar. O Corinthians, ele tá cinco jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E volto a falar aqui, Domênico. Por mais que o Corinthians ele tenha suas limitações de elenco, ele tem. De fato, tem. Não é um time que hoje brigaria por títulos. Tá muito longe dessa realidade. Só que, na mão do Tite, esse time no primeiro turno jogou bola. Aí falar, mas perdeu peças. Não, não perdeu ninguém. Perdeu o Bruno Henrique, que não tava jogando absolutamente nada quando ele deixou o Corinthians. Ele já não era mais o mesmo Bruno Henrique. Perdeu o Luciano, que era a reserva. E perdeu o nosso querido André, que não cheira nem fede. É, então, querendo ou não, volto a falar aqui. Na mão de um treinador capacitado, esse time do Corinthians poderia jogar mais do que tá jogando. E aqui, Domênico, pra você que tava duvidando da situação, ó. Não tô duvidando, eu acho um absurdo, ó, cara. No segundo turno, se a gente pegar aqui a pontuação aí, em termos de aproveitamento no segundo turno, ó, o melhor colocado hoje é o Flamengo, tá? Se o Palmeiras ganhar, ele é a primeira. Sim, é que o Flamengo, ele tem um jogo a mais que o Palmeiras. Tá sentindo o cheirinho, irmão. O Flamengo, ele ganhou até agora 20 pontos. O Flamengo ganhou 20 pontos e o Palmeiras ganhou 18. E o Palmeiras tem um jogo a menos. Mas em termos de aproveitamento, ó, o Flamengo ele tá com 74% e o Palmeiras até agora tá com 75%. Em termos de aproveitamento, matematicamente o Palmeiras tá até melhor. É, mas você pega lá, o Botafogo, que era um time que tava na zona de rebaixamento no primeiro turno, ele é o segundo lugar em termos de aproveitamento do segundo turno. Se você pegar... Tanto é que o Botafogo já encostou no Corinthians em termos de pontuação. Se você pegar a tabela toda, mano, nenhum time tem a campanha igual a do Corinthians. Nenhum time, na tabela toda. Você pega aí, ó. É, quatro derrotas e um empate. Todos ganharam uma partida. Caraca, velho. Porque você pega aqui, Domenico... As últimas cinco, né? Sim. O Santa Cruz, ele tem aqui, ó, cinco pontos. Cinco pontos. Tá certo? Somados aqui em oito jogos, que o Santa Cruz joga hoje também. E o Santa Cruz, se ele vencer o Palmeiras hoje, ele ultrapassa o Corinthians. Ele ultrapassa o Corinthians. Vai passar. É, o segundo turno do Corinthians tá sendo um negócio nojento, cara. Nojento. É, a performance dos jogadores tá um negócio ridículo, cara. O Corinthians, ele pode jogar mal. No futebol, você tem três resultados. Aí você tem vitória, derrota e empate. Só que existem formas de você empatar uma partida. Existem formas de você perder uma partida. E até mesmo de ganhar. Porque muitas vezes você ganha, mas não convence. Você apresenta um futebol que não credencia pensar em nada. É, e o Corinthians, ele tem justificado o péssimo futebol de uma forma nojenta. Você fala, o Corinthians, ele ganha? Tudo bem, não convenceu. Quanto o Cruzeiro aí no meio de semana, até jogou bem. Mas tomou aquele gol lá no final do jogo por uma desatenção e uma jogada bizonha do Balbuena. Mas acontece, tudo bem. Você fala, pô, foi uma postura diferente. Mas agora chega no final de semana, o time do Corinthians sabendo que teria, assim, a possibilidade aí de talvez ali estar próximo do G6. E hoje leva para Libertadores. E apresentar um futebol pífio e ridículo como esse é injustificável, mas tudo bem. Vamos que vamos, matematicamente ainda tem chance. E corintiano não joga toalha, acredito até as últimas. Falou dos últimos cinco jogos, foi o quê? Foi um empate? Um empate e quatro derrotas. O Corinthians até agora não ganhou, cara. Se você pegar até a Série B, o único que fez isso foi o Oeste. É mesmo? Então. Só o Oeste. É, mas não sei por que tanta preocupação. Afinal de contas, eles não vivem de títulos. Sim, eles lógico. Não vivem de títulos. Mas, eles vivem de Corinthians. Não, mas é que tá. Ai. O Corinthians, ele precisa estar bem, porque o Corinthians bem é um bem pro futebol. E digo mais. Peraí, eu. Momento fanfarrão. Não, equívoco seu. Fanfarrão pra cacete. Equívoco seu. Inclusive, eu queria fazer uma crítica com o Conmebol, porque o negócio é o seguinte. A Conmebol já deveria disponibilizar uma dessas vagas pro último time que foi pro Mundial e não passou vergonha. Eu nem sei aqui da América do Sul quem foi. Isso. Eu nem lembro aqui da América do Sul quem foi. Não é não. Porque os brasileiros... Vaga. Ó, os brasileiros e os sul-americanos... É o que resta. Vaga não, é pertinente. É o que resta. Porque o negócio é o seguinte. Das últimas edições aí da Libertadores... Todos os sul-americanos que venceram a competição e foram pro Mundial, passaram vergonha. E quanta vergonha passou antes disso? Nossa. A única vergonha que passa aqui é a senhora, inclusive, quando faz top na praia. Isso é passar vergonha. Mas o Corinthians hoje é aquele cidadão ali sentado na calçada com o chapéuzinho. Sabe o que, que é o Corinthians? Chapeuzinho ali catando as moedas ali. Corinthians. Chapeuzinho de mundial. O Corinthians tá assim, imagina teu time, tá? Já era uma vaga. O Corinthians é um mendigo que achou R$1.000, fez a festa um ano e já assumiu já. Mendigo é o time da senhora, que se não fosse o presidente pagar as dívidas. Viu? Se não fosse. Mendigo é o teu time, que se não fosse meu time, não fosse aí o presidente rico, tá certo? Pagar as dívidas, seu time hoje tava aí caindo pra Série B. O seu time se aproveitou do Ronaldo, o fenômeno. O Corinthians ele revelou o Ronaldo de novo pro futebol brasileiro. Eu sou fã do mano, quanta bobagem ele fala, viu? É, vovó, é assim. Agora, se for ver a vergonha, o custo Benedito é muito ruim. Benefício, sua anta. É benefício. Benefício. Deixa eu mandar um abraço pro Juninho, Juninho, meu primo, que tá no carro São Paulino ouvindo o estádio 97. Boa, Juninho, tamo junto. Legal. E olha, um recado bacana. Atenção, mulherada. Atenção, mulheres. Atenção. O que é? Promoção de crédito. Você sabe que o estádio 97 também apoia a campanha Outubro Rosa, né? Boa. Que é uma campanha de conscientização e alerta as mulheres e a sociedade sobre a prevenção do câncer de mama. Boa. Em homenagem às mulheres, ao mês da mulher. As mulheres. A partir de amanhã, todos os dias de outubro, nós teremos uma mulher conosco fazendo o Estádio 97. Aí você foi bem. Todos os dias nós teremos. Boa. Para você participar a esta vaga, mande um e-mail para outubrorosa@97fm.com.br, justificando por que você tem que estar aqui no Estádio 97, tá bom? As melhores justificativas darão aos autores, às autoras, né? O direito de fazer o Estádio 97 aqui aí com a gente. Sim, hein? Em outubro. Legal, então, olha, bacana. Mulherada que quer estar aqui fazendo estádio por um dia. Que reclama que não tem mulher. Não tem mulher, mota não serve. É, mota não. O Rude às vezes quebra o galho. Olha, o Vieira não. Deixa eu falar uma coisa. Em homenagem ao Outubro Rosa, que é uma campanha muito bonita. Eu acho que amanhã a gente podia fazer a Domênica fazendo um exame de mama em mim. Ao vivo. Ao vivo, pra incentivar. A tua mãe vai vir aqui hoje, amanhã? Ai, a Domênica, você precisa achar uma saída dele mais inteligente. É uma coisa boa. Ele chama Domênica. Mas é uma campanha bonita do rádio. Ué, a mãe dele não chama a Domênica? Ah, então desisto. Vai lá, Aguinaldo, você quer apalpar lá? É, não, é ao contrário. É. Vem apalpar aqui. Podia então, fazer o exame com a língua. Vem dar uma apalpada aqui. Vai. Então, atenção. Quero ver se o que faz o personagem Domênico, vai apalpar. Calma, Domênico, calma, não fica nervoso. Então, olha, mulherada, agora durante todo o mês de outubro vai ter o direito de vir fazer o Estádio 97. Cada dia nós teremos uma mulher aqui em homenagem ao Outubro Rosa, tá bom? Justifique por que você deve vir fazer o Estádio 97 mandando seu e-mail para outubrorosa@97fm.com.br, legal? É isso aí. Você também pode participar do programa mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número 94-353-0150. O mano compra as coisas? É do mano? É. Ele compra uns negócios meio estranho. Aí vem o motoboy entregar. Sem parar. Olha lá. Esse aqui é do eBay lá. Aqueles negócios que ele compra, bicho. Não quero nem saber o que tem nisso aí. E ele corre, ele sai rapidinho do estúdio. Você viu? Fica de costas pra cá, ó, pra ninguém ver. E ó, você vai ver aqui, ó. Ele vai entregar, nem entregou. Acho que não tem nem dinheiro envolvido nesse problema. Eu que passei pra ele a dica do Unicom. Você passou? Ah, é? Olha lá. Meio estranho essas atitudes do mano às vezes no programa. Manda sua mensagem 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o WhatsApp da Energia 97. Sérgio Louco foi buscar o mano lá fora, hein? Um abraço aí pro Jeová. Jeová, um abraço, tá sumido, Jeová. Grande Jeová. Jeová lá do Sem Parar, tá isso só aí. Só no Sem Parar. Obrigado aí pro Jeová, mano. Jeová nota 10. Jeová é sangue bom, parceiro, mano. Nota 10. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Motoca aí também, que tava aí esperando aí eu poder terminar as manchetes. Nossa, do Corinthians. Ainda tamo bem, junto. Cara, valeu. Pô, mas você meteu uma mala, você mandou o cara esperar, meu. Não, não mandei não, eu só vi que ele chegou agora. Você podia ter parado com essas manchetes tolas do Corinthians e atender o motoboy, né, meu? É louco, filhão, o Corinthians é igual a eleição nos Estados Unidos, velho. Todo mundo para ver o que vai acontecer. Lógico que é, o bagulho é louco. Legal, isso tá maluco. Legal que o paraquedas do Corinthians fechou e tá igual sem parar, né, velho? Só... Tá, vem embora. Vamos falar da BV, Narigudo? Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática pra realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É isso aí, é BV! E ó, atenção, você que ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos aos primeiros ouvintes. 3284-7097. Toca, Asdrubal! É. As esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Alô? Sombra, fã de Dragon Ball, ficou feliz agora. Alô? Não, eu não sou fã de Dragon Ball. Né? Alô? Quem fala? Ô, Domênico, o Sombra tem no quarto dele um cartaz do Dragon Ball, com a esfera do dragão. Não, não, não tem. As fronhas dele são todas do Dragon Ball Z. Não. Ah, é? Alô? Na minha opa, geração quem é? É muito lá atrás. É o Domenson. Opa, quem é? É o Domenson. Domenson. Domenson. Domenson do quê? Domenson Alves Mendes. Alves Mendes. E quantos anos você tem? Eu tenho 30. 3.0 na segunda-feira, RG. Domenson. Domenson. Eu conheço o Dom Maior, Dom Menor, agora Domenson, velho. Ah, sensacional, Domenson. Hein? Olha! Domenson. Quê? Não, tá. RG. Tá louco. 2.4? Tá. Não. Que você conhece Domenson? Você não conhece não, Dom Maior? Você não conhece Dom Menor? Não, mas... Agora, não, Domenson, velho. Domenson. Pô, Domenson, qual a Domenson de tudo isso? Ah, sensacional! Sim. Na sensacional, na e agora? Na recuperação. Ah, e agora? Cadê? Você queria, né? É, né? Ah, cadê? Nota 69. Melhorou. Você viu? Olha, sabe o que é isso? Antes dele mandar o boletim pra diretoria. Diz, Azedão. É um cara que é fã do Domênico e do Edson. Deve ser santista. Domenson. Domenson. Ah, entendi. Eu acho que é um santista que é seu fã. Bom. Qual que é o bairro que você mora, ô Domingos? Eu moro no Jardim Taboão. Quando é ruim, do bar. Taboão. Jardim Taboão. Vamos ver se o Dom Benjamin acerta. Ô, Benjinha, e aí? Amigo, difícil. Taboão. Você é o que eu conheço. Jardim meu, Taboão, hein? Que piroca vistosa, amigo. Meu, que delícia. É... Ah. E depois você... O cara vai querer amigo, demais. É Zona você Sul, amigo. Você arruma encrenca de graça, hein? Zona Sul? Hein? Zona Sul? Hein? Eu, trouxa. Não, trouxa não. Você arruma encrenca de graça. Ô, Domenson. O Carmelo nunca mais voltou depois disso. É Zona Sul? É Zona Sul. Acertou. É, amigo. Eu tô dando. Eu tô dando. Ah, tá dando. É, tá e... com esse friozinho, né? Ah, tá dando. Tá. Ó, e qual... e qual que é o time? É o líder, Dudu. Líder é Verdão. É o líder. Líder, palestra. Líder é Verdão. Palestra é Verdão. E hoje, hein, cara? Você viu que o Dudu não joga. Nossa, e nem quer o... Nossa, que a escalação do Palmeiras? Já tem aí, ó... Não, perguntei se você quer. Tá na pedra? Tá na pedra? Eu queria, e aí? Eu também ainda. Ah, você foi perguntar pra quem, velho? É verdade. Porra. Então, o Dudu não joga, né? O Dudu... É, tá suspeito. Tomou amarelo, né, o terceiro. E Dudu. O Mina está na seleção da... Colômbia. Mina. Ah, não podia esperar? Quando que é o jogo da Colômbia? Não sei, não sei. O Jesus vai embora hoje. Ah, então, Mina. E aí, quem que você escalaria? Ah, mas aí os caras lá... Na zaga eu colocaria o Edu mesmo. O Edracena. Isso. E no ataque eu ia com o Eric mesmo, pra pôr velocidade no lugar do Dudu e manter o padrão. É, talvez o seria Eric legal é o Eric, hein? Seria legal o Eric também. Mas você joga o Roger de um lado, o Dudu não. O Gabriel do outro lado. E o Eric mas eu sei que o Gabriel é centroavante, mas ele tá jogando melhor quando tinha um centroavante junto. Então, mas conhecendo o Cuca, ele vai colocar um centroavante, eu acho. Eu acho conhecendo... que ele deve colocar o Leandro. Eu acho que é o Banana, sim, porque o Banana fez o gol também no último jogo. E seria estranho ele não colocar o Banana, né? Eu acho que ele coloca... Você acha que ele deveria colocar a Banana? Você não vai rir disso, né, Domingos? Como que foi, Dudu? Como que você vai rir de um troço disso? Como que você aguenta o Rinaldinho, Dudu? Ah, velho, como que pode, viu? Fazer o quê? Sabe o que acontece? Trouxa, eu matei muitos passarinhos na infância, só pode ser isso, velho. Não mate passarinhos. É mal dizer, né, mano? Você fazia isso, Domingos? Não, eu nunca matei que nenhum. Coisa, mas eu devo ter feito um processo pra aguentar esse... Substitui a frase, ah, doutor. Tá bom, você vai. Deve ter atirado porra. Muita pedra na cruz. Pronto. Tem tanta gente que não presta, você vai matar isso, passarinho, isso, Domênico? Não, é modo de dizer. Modo você tirou pedra na dizer. Cruz? Modo de dizer. Modo. Pô, te apresenta uma meia dúzia que se você matar, Domênico, ninguém vai sentir falta. Agora matar passarinho. Porra. Não, mas não é. É modo de dizer. Nossa, o Domênico também, vou te falar, hein? Não matei nada. É modo de dizer. Como modo de dizer. De novo, modo de dizer. O que você achou aí? Tá pagando os pecados, você fala. Oh, oi. Mutaram o Dória, você viu? Mutaram o Dória? Ele passou dos 50. Passou de 50. mas ele tá lá, ele não passou o Verdão. Sigo o líder. 53, 54. Segue o líder. Segue é nóis, chupa. Segue o líder. Não passou, não. Mandou chupa pro Dória. Agora o... Dani? Não passou o Verdão. E amigos foi, da mesa de prancha. Domingson. Essa mesa parece uma prancha, é bonita, viu? Do estúdio. Fala aí, vovó. Vocês acham que se o Parmeira ganhar o que dizem? Se o Palmeiras ganhar os próximos 3 jogos, já é quase campeão. É, o Palmeiras pega o Santa Cruz da Serra, América, o, lá. O América de Natal. É o Cruzeiro? E o Cruzeiro. O Cruzeiro em casa. Que aí vão faltar o quê? Faltar 7 jogos. 7 jogos. Não, 8. É, pro Palmeiras 8. Vocês acham mesmo? O Palmeiras mesmo? Joga hoje o 11º. É. Depois joga contra o América o 10º. E o Cruzeiro é o 9º. Vai faltar aí, 8. Aí depois pega o Figueirense... Ah, lá, né? É. Mas vocês acham que se ganha esses 3, hein, vocês que não... Depende é do que acontecer no campeonato. Ah, mas aí não. Mas a pergunta... Se continuar com 3 pontos de diferença, não acabou o campeonato. É, eu aí não acho que o campeonato vai se decidir nas próximas 3 rodadas. Aí vai pra 63 pontos. Não, eu também acho que não. Pô, vai acabar o campeonato com 61. É, mas o Domênico Grabo disse que... Gato com 71 era campeão? Não. Não, falei não. Isso não. Eu falei não. O Cuca falou, o Cuca disse que 72 é uma margem para ser campeão. Boa, boa para... 72 pontos é a margem... Os matemáticos dizem 76. Pô, vó, você tá botando 63, vó? Não. Não, mas é bem encaminhado, porque dizem... É bem encaminhado, tá, ué. O AGP vai jogar Galo e Flamengo no meio tempo. Aí o Palmeiras abre 6, pelo menos. Agora, vovó, eu vou dizer pra você assim. Se ganhar os 3. Eu acho que 20 pontos... 7-4 é campeão. Mais 20 pontos, o Palmeiras é campeão. Independente do que vai. 20 pontos, 74. Não, tá bom. Eu também acho. Eu acho que tem 30. Não é nem 72, nem 76. É um meio. Tem 30 pra ser disputado. Tem. Não, o Palmeiras tem 33. Aliás, o Palmeiras tem... Tudo bem. Palmeiras 33. Tá bom. O Palmeiras tem 33. Tem que ganhar 20, ele pode perder 13 pontos desses aí. Dependendo pra quem perca também. Só depende, único, exclusivamente. O Palmeiras só depende dele. E uma informação que não, não era importante pro futebol, mas só pra passar informação, é que o Palmeiras tomou uma multa de R$50 mil por causa daquela confusão. Lembra que teve uma confusão com os dirigentes do Flamengo, os torcedores? Aí tomou uma multa, a relatora do processo no STJD tinha pedido perda de mando pro Palmeiras, mas o Palmeiras tomou uma multa de apenas R$50 mil, coisa que o Paulo Nobre deve ter no bolso da calça. Presidente na fila, presidente na fila do cinema, vai tirar, deixa cair, sabe? Vai embora. Vai embora. Eu falo, viu? O Paulo Pobre é o maior presidente da história do Palmeiras. E vi hoje que ele deu R$4 milhões pra fazer os dormitórios do CT. Isso porque... Isso porque a empresa que tinha, pelo menos, se comprometeu a construir ou reformar aquele, o anexo ali, o Hotel do Porco lá, eles parece que... brigaram, colocaram alguns empecilhos, disseram que não tava acordado. Aí o Paulo Nobre falou, vocês estão enchendo o saco, então, ó, continua a obra aí que eu pago. É bom assim, né, meu? Tanto que a menina... Mas conhece, é bom, hein, velho? Vai! Ô, velho, você já teve um nobre na sua vida? Pô, nunca, viu, Shadow? Hã? A menina da patrocinadora, ela vai entrar de agora de sócia pra ser conselheira. O cara desligou, na cara de vocês, vocês não conversam com não, o Vinte? Não, é isso. Não, mas era uma informação. A senhora fica aí se oferecendo pro presidente do Palmeiras aí? Porque é o seguinte, ela queria ser presidente, mas o tem Vinte que desligou. 5 anos, quem uma queria? Coisa assim. A Leila. A menina da... Ah, menina não, a senhora. Então, a dona pra mim da ela é menina. Essa também. Pra vó, que mas ela precisa ser conselheira. É uma criança. Não, pra senhora Dercy Gonçalves é um bebê. É. Por isso. Essa aí quer o quê? Comprou um cargo lá, Dodô? Ô, Lolo. É, aí não dá. Não, ela quer. Mas daqui 5 anos não tentar. Ah. Tá, ela tem que entrar primeiro. Por isso que ela entrou. Pelas vias normais. Vai embora. Não adianta querer, né? É, toca o barco, ué. Mas, Regi, se você fosse mulher, você ia querer caçar o Paulo Nobre por aí? Ah, não sei, meu mano. Não, mas peraí. Você tá fazendo uma pergunta mal formulada. É, por quê? Se você fosse uma mulher interesseira, do jeito que você falou, dá a impressão que toda mulher não, é interesseira. Às vezes não, às vezes ela quer unir o útil ao agradável, RG. Se você, RG, fosse uma mulher interesseira... Não, interesseira não, é só vai se relacionar com o cara se for ué, uma mulher se interesseira. Se for interesseira, porque, no caso... Porque tá senão, fazendo, senão não depende só da mulher, tá, o cara tem que ter interesse tá também. Tá fazendo uma alusão à questão... A gente dá uma colher de chá. Ele ia fazer jogo duro? Lógico. É? Cara rico, bonito. Segue o jogo, segue o jogo. Mas peraí, a questão... Vai, segue o jogo, segue o jogo. Você acha de fato que o Paulo Nobre, tudo bem, é rico, mas você acha que ele também é bonito? Não, é um cara bonito, velho. É bonito, Domênico? Você acha? Paulo Nobre é bonito? Eu não acho nada bonito, não sei que vocês estão vendo nada bonito aí. Domênico, não acho o Paulo Nobre bonito. Você acha ele bonito? E você, torcedora do Palmeiras, você acha o Paulo Nobre bonito? Você, mas você acha? O quê? Se eu acho ele bonito? É. Não, o cara bem apessoado. O cara bem apessoado. Gente rica é geralmente bonita. É difícil, gente rica geralmente é bonita. Gente rica fica feio no rio. Domênico, o que seria o homem bonito pra você? Por exemplo. Nome bonito. Você já viu que esse papinho seu... Não, não é isso, porque estamos... Tá. Vai, tá vendo? Tá. Eu vou falar... Eu tinha tudo pra te conquistar agora. O Henrique Castelli pra mim. Eu gosto do Thor. Dá um tesão louco vendo o Thor. Que inferno, que Thor. O homem loiro, forte, com martelo. Pegar o martelo, vou enfiar, você vai ver aonde já vai sair pela boca aqui, aí, ó. O Jeová, aqui, o Jeová de Sempava, eu acho o Modesto Roma bonito. Ele falou? Ó, o Modesto Roma parece o Dr. Chapatinho, velho. Falta aquele saco de pão na mão. É o Simpson. Ele parece a... Ah, como é que era? A bruxa da Pequena Sereia. É, lembra o Simpson. Não é ele que parece a bruxa da Pequena Sereia? Sei lá, nem lembro desse desenho aí. Eu acho mais o Simpson. Deixa eu ver. O último desenho do mar, assim, que eu assisti foi o Procurando Nemo, velho. Envolvendo mar, peixe e tudo mais. Mas agora tem o outro, né? A da Doris, né? Essa eu não vi ainda. É Dory, né? Dory. Dory. Dory. Esse eu não vi ainda. Tá aí um desenho absurdo pra uma criança. É Procurando Nemo. O Nemo fez merda. É, tá sendo procurado. Outra coisa... Xuxa e os duendes. É, a Xuxa se drogou e tá vendo duendes. Você tá explicando pra criança que é bacana ver duende. O grilo feliz. Fumou maconha, o grilo. Você tá maluco. Eu acho absurdo esse tipo de desenho. Não, é ridículo. Deveria ser militarzinho que dá porrada em vagabundo. Aí é legal o desenho assim. A galinha militarzinha. Teu filho ganhou lá ou perdeu? O vereador Perdeu. O vereador ganhou. O filho que foi candidato a vereador ganhou como o mais votado, se não me engano. O outro filho candidato a governador, não vereador, a prefeito, aliás, prefeito. Ficou em quarto lugar. Essa aqui é a bruxa da quarto Pequena Sereia, não parece Modesto? Ô Sérgio Louco, põe aí a bruxa aí no Sérgio Louco, não brinca assim. Foto do lado do o Sérgio Louco é santista doente, ele não gosta que fala mal do Santos. Mas ele tem que ser imparcial. O Sérgio Louco montou o fã-clube agora do Cláudio Azedão, o melhor jornalista do Brasil. Obrigado. Vamos lá, esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mano! Sim? Teve frango na rodada? É, Sombra, infelizmente, aí não tivemos. Não tivemos um frango na rodada, mas no shopping tem frango. Ah, com certeza, velho, com certeza. E digo mais, hein? Não pode ser encarado como um frango, mas vocês viram a bobagem que aquele Ter Stegen lá, o goleiro do Barcelona, fez, velho? Não vi, meu, não Nossa, vi. Nossa, o que, que ele fez? Eu não vi. Frangou? Velho, o Barcelona, tipo, tava tomando um sapeco, né, velho, do Celta. Sim. Já tomado 3-0, mano. O Barcelona lá martelando, fez um gol, pá. Velho, no Ter Stegen, velho, que sai jogando igual o Neuer. Tentou dar uma cavadinha por cima do cara, o cara pegou de cabeça e fez o gol, mano. A imprensa espanhola quer matar o cara, velho. Nossa senhora. Mas é um bom goleiro. Ah, não gosto do Ter Stegen. Ter Stegen não é bom goleiro? Não curto muito, não. Um cara que eu acho bom lá é o Oblak, mano. Oblak. Ele foi dar uma cavadinha, velho. Tá de sacanagem. Foi brincar também de Rogério Ceni, dançou? Ei, mano, tá de brincadeira. Vai dar cavadinha, velho. Foi tosco demais. RG número 2. O frango mais gostoso do mundo também cabe no seu bolso. Diga aí. Duvida? Ó, e se eu te contar que os sanduíches Longer Barbecue e Longer Cheese, com tirinha de frango, cheddar, molho barbecue ou molho de queijo, servido num pão royale, custam apenas R$5,50 cada um, RG número 2. É barato demais, a galera duvida, mas é esse o preço mesmo, cara. Ó, com R$7, você também tem duas ótimas opções. Se liga só, rapaziada. O KFC Double Crunch, tá certo? Nossa, isso aqui é demais. É um delicioso filé de sobrecoxa de frango, com salada, maionese, servido no pão de hambúrguer com gergelim. E tem a canoa RG número 2, com 3 pedaços de frango crocante por fora e macio por dentro. Mais batata frita. É top demais, cara. Por R$7. Meu Deus do céu, o KFC é monstro, cara. O KFC é monstro demais. É praticamente uma refeição, RG. Eu garanto que se você comer um lanche desse, você não precisa nem almoçar, cara. Não precisa nem almoçar. Bom, já substitui o almoço por R$7 ou por R$5,50, tá legal? Tá esperando o quê? Corre pro KFC mais perto de você. Visite o site kfcbrasil.com.br e descubra mais essas delícias todas que eu tô me referindo aqui. Inclusive o cardápio, hein? O sabor do KFC é demais. E o preço é de menos, RG número 2. É isso aí. KFC é da hora. Parabéns, muito Coronel Sanders. Te daria um beijo na boca agora. O velhinho beijando você na boca, que é isso, Coronel. E chupa você que tem o nome Moro e quis se candidatar a vereador só pra tentar embalar. Chupa. É, tem uns caroneiros desses assim? Tem. Olha aí. Ali. Tem Maringá, no Paraná. Olha aí. Ih, vai uma porção. Pô, mas é uma boiadinha, hein, mano? O cara se candidatar aí pra vereador. Quanto ganha um vereador aqui na cidade de São Paulo? Não tenho a menor ideia. Puxa aí no Google aí. Não, muito quanto? Ah, deve ser uns 20 mil. Não chega tudo acho isso, não. Acho que não chega isso, não. Aliás, não chega, imagina. Não chega, deve ser uns 15, 12 conto. Olha aí. Não sei. Assim. Deputado ganha isso. Né? Aliás, um monte de famosinho aqui, hein? Um monte de famosinho ficou fora, hein? Cite exemplos, RG número 2. Tipo, Léo Áquila, Marcelinho Carioca. Tami Miranda. Tami. Hã? Nem a Tami conseguiu? Netinho. Não, é o Tami. Faltou um saco, né? É porque ninguém sabia se era o Tami. Porque ela fez questão de se registrar pelo sexo masculino. Ah, é? Aí, tá vendo? É, mas faltou um saco. Saco de votos. Oh, aqui tá aqui, ó, Domingo. São Paulo, R$15 mil. O prefeito ganha 24 mil. Aí, ó, tá vendo? Depende da cidade. Ah, porque de 15 conto não vale se sujar, não, hein, mano? Ó, você vai ficar se metendo com os caras lá, velho. Que os caras vão começar a te jogar numa pá de sinuca de bico. Isso é louco. Tô fora desses rolê aí. Olha o gol. Aí foi esse aí. Ah, o gol que o Ter Stegen entregou? Olha lá, ó, se liga. Tamo vendo agora a cara dele. Tentou no 97fm.com.br. Nossa, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você assiste o Estádio 97. Também tem trechos, melhores lances. Acompanhe o Estádio 97 também através de vídeo na internet. E o recado aqui... Ah, agora sim, hein? E vai ser bacana demais. O quê? Em novembro. Atenção, novembro. Novembro. RG, você gosta de churrasco? Novembro. Eu amo. Novembro. Eu amo churrasco. Você gosta de um bom churrasco? Eu amo churrasco. Você gosta de uma boa bebida? Eu amo uma geladinha com churrasco. Você gosta de uma boa reunião com os amigos? Ah, isso lá naquele cantinho assim, batendo papo, jogando conversa fora, é nóis. Você gosta de uma partidinha de futebol? Adoro, curto futebol desde criança. Adoro futebol. Onde que tem tudo isso? Você gosta de um bom momento de humor? Claro. Opa. Gosta? Sim. Então tá bom. Onde tem tudo isso? Então anota aí, porque no dia 19 de novembro, nós faremos o Clube do Estádio 97. Uma data histórica, 19 de novembro. Por quê? Não é? Por quê? 19 de novembro é dia de alguma coisa. É a data histórica do quê? Hã? É a data histórica, porque agora é o dia do clube do estádio 97. Ah, pronto, acabou de se tornar histórica. Tá vendo como ele sabe? Atenção, 19 de novembro, nós teremos o clube do estádio 97. O que é o clube do estádio 97? Vai ser um evento de um dia... olha, o Jeová já informou aqui, dia da bandeira. Dia da bandeira. Tá bom, dia da bandeira, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue hastear uma bandeira. Mas a ilação era o dia do exatamente. Churrasco. Então, olha, o Clube do Estádio 97 vai ser um evento de um dia para aqueles que não conseguem, às vezes, acompanhar a gente no resort do Estádio 97 durante todo um fim de semana. Nós criamos um evento de um dia, que é o Clube do Estádio 97. É uma grande reunião com os ouvintes do Estádio 97, aqui na Grande São Paulo, na região de Guarulhos, num clube onde nós vamos jogar futebol de campo, onde vamos ter futebol de videogame, onde vamos ter vôlei, campeonato de vôlei para as meninas, até vôlei de areia, hein? Vôlei de areia pra mulherada. Aí sim, hein? E vamos fazer de dupla ainda, que é mais legal. Vamos fazer de dupla, que é mais legal. Mata-mata de dupla na mulherada. Oh, é legal. Olha aí. Que legal. E, ó, um grande churrasco do meio-dia às 5 da tarde com open bar de bebida, cara. Tô até tô imaginando. Aí, você tá falando, sucos, eu tô imaginando. Sucos, águas, aí refrigerante, sim. Cerveja. É. Tudo na faixa. Tudo incluído. Churrasco e futebol. Vamos montar vários... E lá, olha, no clube do Estádio 97, nós vamos ter dois campos oficiais com um gramado maravilhoso. Ou então, em resumo, o que é o clube do Estádio 97? É um clube onde você vai passar o sábado com a turma do Estádio 97, vai participar de um torneio de futebol de campo, vai comer churrasco à vontade, vai ter o Estádio 97 lá ao vivo com você... E para as crianças ainda tem um parquinho lá recreativo para a criançada. Para as mulheres nós vamos fazer o vôlei de areia. Vem mais coisa aí. Hã? E vem mais coisas aí. E vem muito mais coisas por aí. Lembrando, crianças até 12 anos não pagam. Então os pais podem levar os filhos até 12 anos, que eles não pagam. As crianças até 12 anos acompanhadas dos pais... Hein? Não pagam. Aí você fala, mas como que faz pra eu garantir minha presença no clube do Estádio 97? Presta atenção, anota aí o telefone pra você ligar agora. Notou? Anota. 2896-4665. Repita. 2896-4665. Você pode ligar agora, pedir explicações lá na Lotus Travel. Fala assim, não, quero participar do Clube do Estádio 97 no dia 19 de novembro, que é um sábado. Sim. Sábado bacana pro pessoal. Porque o domingo, aquele domingo, geralmente as pessoas às vezes ficam meio assim, tipo, vou ou não vou, né, velho? Ah, domingo é preguiça, né? Né? É, domingo é preguiça. Tipo, vou ou não vou, não sei, acho que vou ficar aqui. Domingo é sofá. Os caras querem ficar misturando meio assim, Dança dos Famosos com Eliana e nossa, Discovery Channel. O cara já, né, fica prostituto porque o dia seguinte é segunda, a neguinha já fica... Então, domingo é triste. Falar nisso, daqui a pouco me lembra aí que eu vi ontem um médium que conversou com o Robbie Williams, mas daqui a pouco eu falo pra você. Aí... Pô, eu converso todo dia. Você conversa todo Ele dia. Faz stand-up lá em casa. Clube do Estádio 97, ligue agora, garanta a sua presença, vai ser legal demais. Futebol, videogame, churrasco, bebida, vôlei de areia pras mulheres, parquinho pras crianças, videogame pra criançada, vai ser animal. Ligue agora, 2896-4665. Pra você que falava assim, ah, mas no resort eu não tenho como ir. Ah, fica difícil. Aí, ó. Ah, não sei o que lá. No clube do estádio você pode. E pode parcelar em 3 vezes no cartão de crédito, tá bom? E posso garantir, hein? Você, sua esposa e uma criança nessa idade, é bem mais barato essa parada do que um restaurante por aí, hein? É. E mais, hein? Detalhe. O clube do estádio fica aqui na Grande São Paulo. Fica em Guarulhos. Então você vai pela Ayrton Senna, numa saidinha ali, depois a gente vai informar direitinho. Sim, sim. Logo, mapinha, quando você adquirindo o pacote, você vai ter todas as informações. Mas é próximo. Mas aqui do lado da Ayrton Senna, em Guarulhos, do lado. Então você de São Paulo, cara, você sai de casa às 9h10, você tá lá, nem isso. E outra... Aliás, o cara mora na Zona Leste, 9h30 ele tá lá, 9h15. Não dá, pois não dá uma hora, não. E outra, região número 2, é um grupo unido, velho. Tá certo? Sim. Porque a chance de você encontrar, por exemplo, um casal... Na televisão brasileira hoje é zero, mano. Fátima Bernardes e William Bonner se separaram. Já foi. O Estádio 97 não, mano. É a chance de você almoçar conosco. É verdade. Você bater uma bola lá e desfrutar um sábado maravilhoso. Jogar tá certo? Conversa fora. Sou... Ô, Rudy, a tua irmã não pode ir? Quem? Hã? Ué, pode? É? Vai lá. Cobra cachê pra ir, Wilson. Quanto? Ah, acho que uns 15 mil. O que tá incluso? Não, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira não. Pera aí. Não, pera aí, Rudy. RG paga, pô. O que inclui? Inclui ela aí, pô. É igual presença de ex-Big Brother. Presença VIP? Tá bom. Ela... Meia hora, dá um sorriso. Mas ex-BBB faz por 3. É. 15 mil, velho? A então. Minha irmã é melhor, né? Não. Entendeu? Ah, sua irmã nunca apareceu na TV também. Tenta valorizar o fold. Por não, isso que é melhor, cara. É quem aparece na TV, você vê toda hora. É nada, é aquilo nada, que você vê muito, fica vulgarizado. Não é interessante. É nada. Você acha que a Marina Rui Barbosa tá vulgarizada na TV? Não tá. Não, mas é que a minha irmã não vai poder. Ela vai viajar esse final de semana. Ah, é? Mas o... Não é do Dia da Bandeira? Você nem sabe da vida da tua irmã. Não é do Dia da Bandeira? É. Então ela vai ter que ir pra... É que ela não gosta de comparecer. Ela vai, ela vai pra Búzios. Pegar o mastro já. Pegar o mastro. É. Ah, velho, você acha, mano? A irmã do Rudy, ela tem vergonha dele, porque ela sabe que ele é mó queimação de filme, velho. Eu acho que tem. Ela nunca jogou uma amiga dela na sua mão, porque ela sabe que você vai passar vergonha. Quem da tua família é mais teu fã? Teu pai, tua mãe ou tua irmã? Meu pai e minha mãe. Não, tem que, não, tem que escolher um. A irmã nem gosta dele, escolher um. Não dá, só. Não, mas se vocês não escolherem um, não gera atrito. A irmã voltou a falar com o Rudy quando ele entrou no Altas Horas, gente. Nem conversava com ele. Fala, velho, o que esse moleque. Então agora tá aqui ela não fala mais comigo. Eu falo assim, mas não, mas agora você tá no estádio 97, que te dá muita. Ó, te dá muito mais visibilidade e projeção um do que o Altas Horas. Dela que ouve lá, velho. Que Altas Horas, é um programa que passa de sábado à noite. Dela. Todo mundo tá dormindo ou tá doutor, na balada. É doutor, mano, é doutor. Ah, outro dia eu vim aí no palhacinho de manhã aí. Aí a gente falou dela, pipocou o WhatsApp dela. É. Aliás, eu queria dar os parabéns ao pessoal aí. Quem vai assistir o Altas Horas é quem tá doente. Eu queria dar os parabéns ao Domênico, o Palhacinho e toda a equipe de produção do programa do Palhacinho, Bernardo, Marina, etc e tal, pelos expressivos índices de audiência do programa. Muito legal, parabéns. E foi verdade, tava bombando muito, eles falaram, vamos chamar o Rudy pra dar uma derrubada, pra dar uma média boa no mês. E foi nessa. E nada, foi legal. Falso o programa que a gente fez com você foi um dos programas mais legais. E parabéns a Marina e a foto da árvore. A foto da árvore, você viu? Falar em foto. Sérgio Lobo, coloca a foto da árvore da Marina. Ali, foto da árvore. Ela tirou uma foto, um nude. Você já vai ver. E colocou já no Instagram dela. É verdade. Você já vai ver, já. É, uma foto que ela colocou. Ela colocou Mas ô, Sombra. Derrubando frutos. Só pra passar a informação, acho que não ficou meio claro aí. Acho que a gente não divulgou o placar da partida, aquela do Barcelona que eu tava metendo o pau no Ter Stegen. Pra quem não sabe aí, o jogo acabou 4-3, Sombra. Mas o Celta, ele tava ganhando do Barcelona aí por 3-1, por 3-0. Aí o Barcelona fez o primeiro, fez o segundo. Aí o Ter Stegen fez aquela bobagem que ele teve que cobrir o cara, porque o Barcelona tava pressionando, eles poderiam ter empatado o jogo. Aí tava 3-1, aí o Barcelona lá, fez lá Sombra. Ah, não tem nada. Lógico que não tem nada. Não dá pra ver nada. Olha a polpa embaixo ali. Alguma popinha. Só pra passar. Mas essa foto que vocês estão mostrando agora online aqui, é da produtora Instagram. Do programa de manhã, que o Domênico apresenta? Meio Silvio Santos. É aquele programa das 10 ao meio-dia? Isso. É? Aquele programa aqui da Rádio Energia, é isso? Isso, Rádio Energia. É Rádio Energia, né? E o mano quer falar do placar do Barcelona. Vai não, mano. É porque ficou um negócio meio vago. Aí o Barcelona poderia ter empatado 3-3 o jogo, mas o Ter Stegen fez aquela bobagem. Depois aí ficou 4-2 e o Barcelona no final do jogo ainda fez o terceiro gol. Mais um gol do Piquet. Mais um gol do Piquet. Então foi por isso que eu meti o pau no Ter Stegen. Eu acho ele fraco. Ô, RG, qual a nota daquela foto, RG? Nota da polpa. Não, da foto. Nota 8. Vocês parecem cadeieiros, velho. Hã? Nota. Ô, 10. Porque quando 10? Você mostra tudo, você mostra a polpa, dá uma estigada bacana, né? Bah. 10. 10? O baile dá 10, mas é um 10 calado, né? Mano, você é um cara mais... 10, é o 10 mais silencioso. Que mano, já é um cara que mais ele observa. Olha, eu tô pra ver cara com... E você, que nem um bar, você morre de medo da tua mulher. É o 10 mais silencioso que eu já ouvi na mão. Mas, ô Domênico, esses caras aqui parecem cadeiros, sabe por quê? Parece que nunca viram mulher, cara. Ó, a menina postou uma foto aí na ingenuidade, isso aí é foto de book, mano. É, de book? Sabe, ela deve ser modelo também, ela deve ter postado uma foto de book. Mas que nota você dá ali? Aí, tipo, os caras começam a, tipo, ensinar. Ah, mas dá nota, porra. Dá nota. Não, nota comum, velho. Nota o quê? De foto de Instagram, nota 5. Ah, a Thaisinha tá ouvindo. Tá só 5? Não, mas é que tá, Domenico, é uma foto comum. Ah, você queria ver o Benja na árvore agora. Não, mas não é isso, Sombra. É, esses caras aqui parecem que eles cadeieiro, velho. Pode você dar a Sombra nessa foto? Ah, ó, bela foto, nota 7. Aparece muito mais árvore nessa foto. Nota 8, peito, 8. Nota 8. Isso aí é legal. Devia ser encarte da música Carinha e Madeira. Carinha e Madeira. Tem que ser a foto da capa. Pô, isso é uma pedroca. Posso falar uma coisa, mano? É. Deixa pra lá. Fala aí, Rudy. Essa foto é bacana. Não, é legal a foto. Parabéns, Marino. Uma boa nota. Vocês estão aqui, vocês também estão numa guerra aí também, você, o Jimmy Vilela. Eu não, o Jimmy não tem guerra nenhuma. Ah, mas já perdeu pra ele, hein? Quem? O Jimmy ganha. Não, não ganha não. Ganha o quê? Tá perdendo pra esse aqui. Tá mesmo? Guerra nenhuma, o Dinho. É que o Dinho ganha. Opa, opa! Guerra, os guerra dois sexual. Na balada, o senhor hoje ganha dele. Os dois não, na balada. Não, é que o Dinho. Você é modesto. Olha demais. Só como é que tá o Dinho hoje. Isso aí. Não, não, não. Olha! Opa! O Dinho hoje tá naquele projeto lá do governo, começar de novo. Aquele DJ da terceira idade, velho. Começar de novo. Porque o Dinho, velho. O Dinho, é isso que é o problema dos caras tatuadão, velho. Os caras ficam velhos, mano. Ô, ele, tá morando no retiro dos DJs, mano. Depois que você voltou de Barcelona, você se surpreende a cada dia? Eu não precisava nem ter voltado pra me surpreender. Estádio 97, agora vai falar do Buscapé. Ah, vamos falar do Buscapé, minha gente. Olha só, olha, gente, alguém aí tá com alguma dúvida no presente de Dia das Crianças? Estão com dúvida? Estão com dúvida? Então faz o seguinte, olha, faz o Unidunité. Unidunité. É, mas é o Unidunité do Buscapé, RG. Você acessa buscapé.com.br, responde um quiz divertido, tá sim, bom? Sim. E ele te dá sugestões de presentes para cada perfil de criança. É, muito legal. Tudo pelo menor barato, preço, hein? É, olha só. E você ainda pode baixar grátis um cartão personalizado. Isso mesmo, é aquele cartão especial com o nome da criança para você imprimir e vai enviar junto com o presente. Viu como o Buscapé, o Dia das Crianças, fica mais especial? Então acesse agora mesmo buscapé.com.br e acerte em cheio no presente, tá bom? E aproveite. No Dia das Crianças, dá uma busca. Ah, agora é hora da gente fazer o Momento Sem Parar. Três ouvintes aí, na sequência no Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Bora! Falta bagaço. O bagaço caiu. Caiu a linha. É, junto com o Bá. Você sabe por que o Bá quase caiu, né? O Bá. Alô. Adivinha se não chegou e-mail. Oh, você viu um cara em Paraty? Ele ganhou pra prefeitura por causa de 5 votos. Ah, mas também em Paraty quantos votos? Não, mas peraí, sobre 39. Tudo tem mais 5 votos, cara. Ah, se 39 votam... Não, não tem mais. Paraty quantos deve ter mais. Pô, sobre o Demó destaque pro negócio, você detonou. Não. É, eu quis falar uma coisa engraçada. Mas quem mora em Paraty? Só tem turista lá? Sei lá. É uma cidade mais turística. Eu passei no Novo lá, é legal. Lá. Alô? É? Alô? Alô? Quem fala? Vixe. É André. André do que, André? André de Souza Camargo. Consegui, baralho! Parabéns! Ô, André... E quantos anos você tem? Eu 31. 3.1, RG. 3.1? Ah, mas exatamente, é hoje, né? É melhor Cadoço que Camargo, né, velho? Ah, sensacional! Oh. Sensacional! Trocadilho! Nota! Qual é? 69! 69! Olha lá, o prefeito! Olha, com gemidinho agora! O prefeito que ganhou teve 8.403 votos. E o segundo ficou com 8.398. É, mas é isso. Ah, é bravo, é bravo. É, tá bom. Não, tá você bom. Perder por 5 votos em 20 mil nego votando... Aí é complicado. É tipo meu condomínio, tem tanta gente. É, que é isso, velho. É a família o do cara. O ganha 5. A família é maior que a do outro. É mesmo. Família é um pouquinho maior. Família. Oh, ganhou é pela família. Ganhou pela família, mas bater mais tio e mais tia. Três filhos. Ontem eu tava numa reunião de família, aí uma pessoa chegou pra mim assim... Vê aí no seu celular tal, porque o filho não sei quem, que é amigo de não sei quem lá, é candidato na cidade. Ah, tá, vou ver, né? Eu tava acompanhando, vou ver. Voto, zero. Nem ele votou nele. Nem ele? Nem ele votou nele. Nem ele acreditava nas propostas dele. Nem ele votou nele, sério. Aí ferrou. Aí eu tive que chegar e falar, olha, avisa lá o amigo lá que nem ele votou nele. Porém, você viu aquela história aí, não sei que lugar do interior aí do Brasil? É. A mulher, cara, era candidata pra ser vereadora. E com o número. Ela fez uma campanha com o número errado. O número cara. Trocado. E o outro lá que ganhou. Cara, o número que ela faz no comercial. Ah, mas você não entendeu a lógica da coisa. O brasileiro tá sempre acostumado a votar no número errado. Então, votaram no então, número errado. Então, por que você não faz a campanha com o número errado? É por isso que o Sombra vota em mim. A gente pensa igual, valeu, Sombra. Negócio, se diz que o brasileiro sempre vota errado, faça a campanha com o número errado. É, exatamente. É, ué. Ô, velhinho. Fala, Dudu. E qual que é o bairro? O bairro é Jardim Penha. Jardim Penha, ô Benja. Jardim Penha, velho. Benjinha. Amigo, meu. Jardim Penha. Penha. Meu, você é o que eu conheço, Oba. Vai. Amigo, Zona Leste. Isso aí. É. Ai, os trouxas. Difícil, hein, Penha. Aí, difícil, bairro complicado. É, difícil. Jardim Penha. Mas é Jardim Penha ou só Penha? Jardim Penha. É uma, referência próxima da Penha. Ah. Não fica exatamente na Penha, mas é muito próximo. É uma filial da Penha. É. Filial. Não, não, é, não é perto, não é próximo e não é longe. Tá, é ali. Jardim é Penha. Ali. É ali. Tá. Ô, velho. E time? Time é Coringão, meu. Ah, Corinthians, mano. Coringão. Coringão, tio Cato, velho. Fechou o paraquedas, hein, velho? Tamo ao ponto do G6 e tamo na Copa do Brasil. Véio. Firme e forte. Ô, amigão. Liga, mano. É, com relação ao Corinthians aí, agora pintou uma chance matemática do Corinthians voltar pra Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele tá a um ponto hoje do Atlético Paranaense aí e tem possibilidade de voltar a integrar essa zona de classificação. Ô, amigão, você tá com o volume do rádio um pouco alto ou não? Tá, tá. Não, mais ou menos, tô no Viva Voz aqui. Então, abaixo, por favor, ó, tira do Viva Voz e baixa o volume, por favor, porque senão vai ficar dando microfone aqui. Viva Voz, eu sei que é um amigo do motorista, mas é um inimigo do Estádio 97, é, porque cara. Aí a ligação fica dando horrível. Umas falhadas aqui. Ô, amigão, então, o Corinthians, ele tá a um ponto da zona de classificação hoje pra Libertadores, depois da abertura dessas duas novas vagas. O Corinthians, ele tá com 41 e o Atlético Paranaense, que é o sexto, tem 42. Você acha que dá pro Corinthians almejar, ou pelo menos ter a ambição de pegar uma vaga para Libertadores via Campeonato Brasileiro, ou você acha que o foco tem que ser todo agora para a Copa do Brasil? Mano, sou corintiano roxo, discuto bastante futebol com os meus amigos, mas tenho o pé no chão. A gente vem criticando bastante a diretoria, que eu acho que tem praticamente 80% de culpa pelo que acontece com o nosso time, mas daqui para frente é só com os jogadores, não tem mais o que fazer para salvar de forma diferente. E de fato, cara, o time que a gente tem hoje tá dando vergonha de ver. Vou torcer pro Corinthians até o final da minha vida, mas tá dando vergonha de ver. Eu acho que a gente, sinceramente, não consegue nenhum dos dois. Ah, pra falar a verdade, eu acho que dá, hein, mano. Ainda mais na Copa do Brasil, velho. O Corinthians aí conseguiu um bom resultado aqui. Tudo bem, tomou aquele gol no finalzinho aí que deu uma jogada de água no chope. Mas eu acho que o Corinthians, ele pode manter pelo menos um empatezinho lá no Mineirão aí e avançar para a próxima fase. Agora, no Campeonato Brasileiro, por mais que a gente comece a ambicionar essa sexta vaga, que é a vaga do Atlético Paranaense, que está a um ponto do Timão, mas o Fluminense também é um time que tem mostrado durante o Campeonato Brasileiro uma certa inconstância, apesar de ter vindo de 3 jogos com vitória. Mas o Fluminense, de vez em quando, também dá umas rateadas que não dá para entender, cara. Eu acho que dá para voltar a se interessar pelo Campeonato Brasileiro, sim, cara. Ainda temos 10 rodadas aí restantes aí, o que precisa melhorar, talvez, é um pouco a postura dos jogadores dentro de campo. O time do Corinthians, sábado, diante do Botafogo, foi pavoroso, ou não? Olha, se fosse pra melhorar, levava meu time de futebol democrata, futebol clube, pra jogar lá, ou com a galera que eu jogo de quarta-feira, porque ia dar pra melhorar um pouquinho mais. Esses jogadores aí, tadinho, não treina jogada ensaiada, não tem nada pra poder diferenciar essa falta de qualidade ou falta de gás que os caras estão tendo. Então, veio o Cristóvão, não treinou nada de diferente. Chegou esse treinador que já tá lá há 8 anos, que conhece todo mundo, e não tá fazendo nada de diferente para poder suprir essa necessidade que o nosso time tem de qualidade. Isso é qualidade, cara. Não adianta falar o Romero, que salvava de vez em quando. Chega no segundo tempo, o cara tá colocando a língua para fora. Parece um bulldog, sabe? Não aguenta mais respirar. Então, assim, se for para acreditar, lógico que a gente vai acreditar, vai apoiar, vai gritar. Mas olhando para frente, cara, assim, ou dá um chacoalhão nesses jogadores aí, que vocês acabaram... Eu liguei agora há pouco o rádio, eu peguei pouca coisa, tá? Mas vocês estavam comentando sobre não ter torcido invadindo, não bater, mas sim apoiar. Concordo, a gente vai apoiar. Mas o que tá faltando? O jogador não parece que não é mais profissional, só quer fama, só quer aparecer ali com gatinha, tirar foto, mas jogar futebol que é bom, não tem mais? Pega a minha dúvida de cara aqui, não somos profissionais, pega a minha dúvida de cara que joga comigo... E mais ácido do que o jogador que tá no Corinthians hoje, velho. Mas, ô, amigão, eu acho que o problema não é só a raça em si. Eu acho que o problema é a qualidade também. Você vê o meio-campo do Corinthians, ele começou a partida ali com o Williams, com o Camacho e com o Marcial. É um meio de campo totalmente, sabe, defensivo. É um meio-campo marcador. Como é que você vai ir pra cima de um Botafogo precisando de uma vitória com meio-campo com 3 volantes? Você precisa ter um pouco mais ali de criatividade, de qualidade também, para que as jogadas possam fluir. Não adianta você ter o Ibra, tá certo? Com a camisa 9 do Corinthians e ter o meio campo desse daí. Aí, sinceramente, eu acho que vai ficar realmente um nível abaixo do que a gente espera. Mas, ô, amigão, inclusive essa semana aí ganhou força o nome do retorno do Jadson pro Coringão. O Jadson, a semana passada, numa rede social dele no Twitter, ele acabou trocando a foto do perfil, colocando ele com a camisa do Corinthians, colocando aquele backdrop também aí, uma imagem dele aí associada ao Corinthians também. Isso pode ser talvez um indício de que o Jadson possa estar voltando? Você gostaria do retorno do Jadson ou não? Gostaria, mas vamos lembrar que ele tinha um pouco mais de apoio do lado dele para poder jogar, né? Se é para vir o Jadson, excelente contratação. Até lembro que você comentou que não gosta de quem vai e volta, né? Mas sim. Ainda assim, tem que ter mais alguém. A diretoria com aquele tal de se fute lá, que é para se fute mesmo, né? Porque, meu, só traz nome nada a ver. Não sei o que aqueles caras fazem com essa tal de ferramenta aí, né? Então, se é para trazer o Jadson, excelente. Mas quem mais vem? Quem mais vai vir? É Marcelo Moreno? Pô, Marcelo Moreno com o Jadson só os dois não vai resolver. Então tem que a diretoria trabalhar um pouquinho mais. É conta que tem para pagar? Beleza, cara, eu concordo. Não dá para você querer contratar 10, sendo que você tem 3 no bolso, né? Mas fazer algumas coisas de uma forma um pouco mais inteligente, como o Atlético fez com o Robinho, que eu achava que na época o Robinho estava começando a negar o Santos. Poxa, é um cara que se você tem no grupo, os outros jogadores mais novos começam a se motivar por terem no grupo também, por perceber que o cara treina de forma diferente, que quer também, e esforço com o patrocinador, com outros investidores, tem que ser feito para poder trazer um cara legal para o nosso time. Aí se trazer só o Jadson não vai adiantar nada, entendeu? Então, mas o Jadson já seria talvez aí um princípio de melhora. Não é só trazer o Jadson, mas, por exemplo, tem esse Keno do Santa Cruz, que muitos times brasileiros aí estão atrás dele também. Eu acho que poderia haver sim, se houvesse de fato essa possibilidade do retorno dele, porque eu sempre fui contrário à volta de ex-jogadores e principalmente os que fizeram sucesso, justamente porque existe uma lacuna muito grande quando isso acontece. Geralmente o jogador que tá no teu time estourou e o cara vai pra fora, ele demora o quê? 3, 4, 5 anos pra poder retornar. E geralmente nesse retorno, o cara ele já tem um histórico de lesões, ele já tem uma idade avançada, muitas vezes ele já encheu o bolso de dinheiro, já parece aquele gato de armazém, aquele gato gordo que dorme o dia inteiro em cima do saco e não faz mais esforço pra caçar. É geralmente esse o destino de qualquer jogador que vá jogar num leste europeu, numa China, etc e tal. O cara não volta jogando em alto nível. Agora o Jadson, por mais que ele tenha ido para um futebol ridículo e pífio, que é o futebol chinês, é um futebol patético, pra falar a verdade. Ninguém tem paciência de assistir um jogo do campeonato chinês. Mas é um jogador, cara, que passou recentemente pelo Corinthians. Ele ficou praticamente um ano fora. Ele pode voltar ainda e continuar atuando no nível que ele deixou o Parque São Jorge. Eu acho que o Jadson, talvez hoje, diante dessa circunstância, possa ser esse jogador que o Corinthians precisa sim. Concordo contigo. Falta ainda algumas peças. Não dá pra jogar toda essa culpa e responsabilidade em cima do Jadson. Porque é aquele negócio. Quem tem um, não tem nenhum. Você precisa trazer pelo menos 3, no mínimo 3 peças de qualidade para compor esse meio campo e ataque do Corinthians. Porque, sinceramente, ficar na dependência desses jogadores que lá estão por mais um ano vai ser triste. Desculpa, LG, atropelei o velho. Eu só ia fazer um questionamento aqui. E aí é um crime contra o idoso, hein? A você e... Sábado foi dia do idoso, acho. Você todo dia é dia do idoso, RG. Você, o idoso merece respeitar todos os dias. Você e o Mano que ressuscitou bem, mano. Luxemburgo. Diante da, entre aspas, recusa do Luxemburgo ao Corinthians, a torcida ficou numa sinuca de bico, porque a pressão foi muito grande para tirar o Cristóvão. Conseguiram tirar o Cristóvão. E agora, cadê o técnico do Corinthians? Como é que vai fazer? Vai até o fim sem técnico agora? Vai. Olha, RG, essa é mais uma prova de que a nossa diretoria dá muitos indícios de que não sabe o que está fazendo. Porque eu acho que não era nem se era para colocar o técnico que está agora interino, não era nem para trazer o Cristóvão, gente. Tinha tempo para poder trazer outra pessoa. Eu vi uma entrevista do Abelão esses dias falando que ele tem nível já para poder não escolher alguns times. Que já passou 2, 3 caras por lá, falta pouco espaço de campeonato. Para que ele vai chegar? O Luxemburgo, como vocês comentaram uns dias atrás, ele precisa do Corinthians e o Corinthians também manifestou a necessidade de precisar dele. Mas ele quer o São Paulo. Não, beleza. Cara, ainda quer que ele onde pagar mais. Ainda que ele queira o São Paulo está bem pior que o Corinthians, vamos dizer assim, entendeu? Porque o Corinthians Maremar está o quê? 6 pontos à frente do São Paulo. Oportunidade, ele vai ter melhor no Corinthians. Isso é fato, é só a gente olhar para o futebol, entendeu? Só que a diretoria não faz nenhuma coisa nem outra. Parece que ela vai contra o que a imprensa joga, porque ela acredita que não é bom para o Corinthians, só que ela também não dá um passo para arriscar, para fazer alguma coisa de melhor. Aí não dá para entender qual que é o papel dos caras. É sempre a desculpa de quem não tem dinheiro. Mas arriscar, fazer alguma coisa um pouco mais em prol do time, para mudar esse cenário, ó, nada, se a gente for ver, que o Neymar tava comentando aí, e ainda tem oportunidade, gente, o Campeonato Brasileiro são duas etapas, certo? Primeiro turno e segundo turno. Já passou tanto tempo e os times que começam a subir são aqueles que no segundo turno começam a engrenar. Já encaixou ali as suas jogadas, o jeito de jogar, o jeito de pensar o jogo e começa a ter ascensão. O Corinthians está caindo. Se não se preocupar, pode até não ser rebaixado, mas vai ficar ali na porta. Vai ficar na porta, porque o jeito que está jogando, não, você começa a cair para depois tentar se levantar. Ó, é muito mais difícil. Se o campeonato estivesse começando agora o segundo turno, o Corinthians é um time que ia ter sérios problemas, como está tendo São Paulo. Ah, por que não, Sombra? A nota de corte gira em torno de 44, 45. Não, eu não estou nem julgando a pontuação. Não é isso. Não, isso tudo bem. Eu estou falando o seguinte, se o campeonato estivesse começando agora, o segundo turno, lógico que a nota de corte seria outra. Mesmo que tivesse 42, se começasse agora o segundo turno, o Corinthians, pelo que está apresentando, ele teria seríssimos problemas, assim como o São Paulo está tendo e como o Inter está tendo. Seríssimos problemas. A sorte do Corinthians é que já estamos aí no meio, praticamente no meio do segundo turno. O Corinthians, Sombra, se não tivesse o Tite, né, desde o começo, possivelmente não conseguiria atingir essa marca de pontos que atingiu até agora. A sorte do Corinthians foi o Tite ter saído praticamente na virada do turno. É verdade. Porque se o Corinthians tivesse começado o Campeonato Brasileiro aí com Cristóvão ou com Carille da vida, coisa ia degringolar. É do Carille, né, André? Tanto que no segundo turno, Sombra, de nove, volto a falar aqui, de nove jogos que tivemos até agora no segundo turno, o Corinthians só conseguiu 7 pontos. Vixe. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Manda aí, aproveita e manda seu placar também. Corinthians, Atlético Mineiro, quarta-feira. Olha, mano, das últimas vezes que eu falei que o Corinthians ia ganhar, a gente só perdeu. Tô parecendo pé frio. Ô, mas você deu uma gorada no bagulho, hein, tio? Não, mas eu não vou gorar, não. É. Acho que... Deus quiser, pelo menos um a zerinho, que é goleada, a gente leva essa. Mandar um abraço aí pra galera que tá me ouvindo, amigos do Furdunço, meus irmãos, brothers, Democrata, Futebol Clube, rapaziada do Deu Cãibra, com todos os meus amigos de coração, a gente bate aquele futebol, estão sempre do meu lado aí, me aguentando aí, que eu falo pra caramba. Mandar um abraço pra vocês, vocês costumam dizer que são impagáveis. Não, pagáveis. São pagáveis. Boa. Eu digo que vocês são impagáveis. Não há preço que me pague pra eu tirar dessa rádio, meus queridos. Boa, obrigado, meu irmão. Valeu pelo menina. Prestígio aí. E mais uma chance de você também prestigiar a gente. É no churrasco do estádio, clube do estádio, dia 19 de novembro, hein? Espalhe pros amigos, tá bom? Ouvindo direto. Deixa eu perguntar. Tem torcida de estádio aí ou não? Não, essa semana não. Essa semana não, porque o jogo é de quarta-feira. Quarta-feira, né? E quinta você trabalha. Tá vendo, mano? Tá até sem moral pra conseguir isso aí, hein, meu? Tô de brincadeira, hein? Tá osso, mano. O bagulho tá osso, mas vamos que vamos. Deixa eu fazer um merchan aí, Pode falar, mano. Manda. Ó, Bozano garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top, hein? Ganhou um kit do desodorante Extreme. Show de bola. Essa vai pra rapaziada que cheira a mala depois do futebol. Vambora. É isso aí, mano. Espirra esse desodorante Extreme no vestiário lá em quem tiver com uma caatinga forte. O RG, ele vive com o Bozano dele Extreme aqui. Sim. Às vezes o Domênico dá aquelas movimentadas de braço. Tipo, líder, meu Deus, líder, ruim. O RG vai lá e... mas tem que ser, cara. E uma pequena pulverizada já soluciona até o Zé. Fala, o Zé, ele passa... Porque o Zé, pra quem não sabe, ele tem um papo parecendo um pelicano. Então ele transpira muito embaixo aqui do... Porra, pelo pescoço. Papo? Ele passa na axila e levanta também a pele do pescoço e passa embaixo. Ó, fala pra galera do Estádio 97 assistir um jogo lá do Democrata Futebol Clube, lá do CDM Bento Bicudo. Ficar ali na Lapa de Baixo, ali na Ponte do Piqueirinho. A gente vai, qual é o endereço? Fala aí. Todo sábado tamo lá. Quem já gosta da Lapa de Baixo, velho? Rua Simen. Meu. Ô, beleza. Tá lá. Todo sábado, são bem-vindos aí. Pra gente Vamos fazer uma torcida Estádio 97 pra ver seu jogo lá. Cadê o Domênico Garbo? Já que é do gueto, vamos chegar a fazer essa partida com a gente lá. Tamo junto, mano. Fazer um contra. É nóis, mano. Vamos marcar um aí. Valeu, cara. Um abraço, obrigado. Tá bom? Vamos lá, segundo ouvinte do momento, sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Boa! De agora em diante, assim como seus pais, você... Parece RPM o começo, não parece? Da Você vai estar no navio da véia, Paulo? Com certeza! Ah, bom! Várias chamadas no ar. Gravei um vídeo outro dia na promoção. Gravou? Deve estar rolando aí. Alô? Alô? Quem fala? Edson. Edson do quê? Carmo Lopes. Carmo Lopes. Aí tem voz de novinho, né? E... Ô Edson, quantos anos? 44. 4.4, RG. Ah, aí é nóis. Olha, hoje, apesar do tempo, até que dá, viu, velho? O quê? Dá o quê? Pra tomar um carbo de cana? E ó, tá aí uma combinação muito boa, hein? Um caldo de cana combina com qualquer seis, coisa. Mano, me mandaram aqui, teve um prefeito no Ceará, que ele se elegeu por conta da idade, porque empatou e ele era mais velho que o outro. Ah, é? Juro pra você. Fator desempate. Mostrou aqui. É. Mas isso é um erro, né? Claro a que idade é. Prevalecer. Porque fator desempate era a idade. A chance do cara ter... mano. Não, mas é que tá, a chance do cara ter uma disposição menor é maior. Não, mas não dá pra saber quem é mais justo pela idade. Ou a chance, eu também acho. Olha só, quantos anos tem o Sarney? Então o que seria mais justo fazer no caso? Ah, para o ímpar. Round. Não, um para round. O ímpar. Não, um roundzinho. Moedinha, velho. Sobe no é ringue e sai na mão. Joga, joga moeda. Luta no gel. Não, luta no gel. Sobe, ó. Sobe no ringue e sai na mão. Olha o Dória e o Haddad no gel. Não tinha uma modalidade olímpica? Perde, ó, vocês que acompanham muito Olimpíadas aí. Não tinha uma modalidade olímpica que os caras lutavam boxe, depois jogavam xadrez e faziam mais alguma outra coisa? Como assim jogava boxe, xadrez? É verdade. Tá que o boxe você toma pancada na cabeça e fica meio doidão. Não, mas é verdade. É alguma modalidade, algum esporte isso daí. Não é olímpica. Não, tinha. Não, pode olímpica ser que não, seja. Não sei. Não sei. Não, mas tem um esporte que é assim. O cara jogava xadrez, lutava boxe e fazia mais alguma outra coisa, velho. Eu não lembro o que era. Quem é que falou em Sarney, hein? O Rod. Você viu lá no Maranhão? Não, fui eu que falei, também então, Bolsonaro. Nome da escola é... Bolsonaro que falou. Nome da escola é parente do Sarney, não pode, porque diz que o cara tem que estar morto pra ter o nome. Nome da avenida é do... Pô, meu, tudo é parente do Sarney. Tudo é. Ô, vovó. Saiu escalamento aqui. Opa! Escalação suave. Saiu, vovó. Vamos lá, vovó. Ô, Jailton. Jailson. Jean. Ah, o Jean volta, é verdade. Vê Hugo. Vitor Hugo. Ah, mas tá escrito Vê Hugo, velho. Edracena. Ah, Dracena. Edu Dracena. Egídio. Ah, o Zé não vai pro jogo. Aí, você Zé. Gostou da Dracena da Bruna Marquezine, vó? Ai. Se ela fosse netinha. Sua netinha, você ia falar o quê? Ah, mas tá bom. Só dá pra ver as tetas do menino. Dela não dá, graças a Deus. Dá sim. Seu Como Bento viajou, velho. Seu Bento deu uma viajada. Xexê. São 3 minutos de filme, você não vê porra nenhuma. Ah, eu vi um trechinho de 7 segundos, mas que dá pra ver. Só aquele seriado lá. Leitinho. Aquele seriado com 20 segundos da Marina Rui Barbosa lá. Nossa, já foi um escândalo. Esse aí, né? Xexê. Tietê. Moisés. Zé Roberto. Ué. De meia. Zé Roberto? De meia? É. Lá vai o Domênico contestar lá. Beto Guedes, Gabriel Jesuíno. Não, Roger Guedes. É. Gabriel Jesus e Eric. E por que o silêncio? Tá com medo? Não, tô Domênico, analisando. Ele tá analisando aqui. Aí. Você é que parou, vó. É o Eric acabou. Ou o Leandro Banana que vai Eric. Jogar? É o Eric mesmo? É o Eric. Olha, é ele Me mesmo. Me surpreendeu, tá porque... Aqui já tá no... Porque ele se escreve o papel na porta do vestuário. Tá na pedra, vó. Não, eu tô, meu. Me surpreendeu, porque o Cuca é um cara que geralmente ele joga aquele centroavante mais fixo, né? Quem que ele tirou, Dudu? Não tem centroavante fixo, né? Ah. Você tem aqui... Ele vai, na verdade, ele vai jogar com o Gabriel Jesus como centroavante. Fazendo... O Eric de um lado, o Roger Guedes do outro. E um volante só. É o famoso flutuando. E você tem aqui, olha, esse meio de campo aqui, por exemplo, o Tietchan, Moisés e Zé Roberto, você tem dois jogadores, aliás, você tem três, né? Três jogadores... com características de volante e ao mesmo tempo de meia. Mas que não são marcador, marcamento, né? Não, sim, o Tietchan, ele marca só bem. Só uma questão. É palmeirense? Marca bem. Mas não igual o Gabriel. O Edson, você é palmeirense? Sou palestrino! Opa, então é entra, então entra já, na conversa. Entra no Domênico. Entra, velho, vai! Agora, pra mim, me surpreendeu. Não, mas o doutor tá indo bem. Não, tá, eu acho que foi legal. Eu acho que são três jogadores com características que você tem aí de volante, né? O Tietchan, ele é um bom volante, mas ele também é aquele volante que sobe. Tietchan. Às vezes chega até com boas oportunidades de bater em gol. Vai ser 2-1 Parmeira. O Moisés é aquele meia... 2-1 Parmeira. É aquele meia que ajuda muito pra marcar. Às vezes ele faz até o papel, o Moisés, de primeiro volante, às vezes. Quando todo mundo sobe lá pra frente, né? Ele faz aquele papel de primeiro volante. Ele tá com piadinha, cara dele não, com não, isso. Não é piadinha, não. E o... Agradecer o Igor Mendonça que mandou aqui o esporte que eu falei lá, é o chess boxing. Como é que é isso aí, mano? cara luta boxe. Mas não é da Olimpíada, mano. Lógico que é uma modalidade. Você sabe por que, que luta boxe e xadrez? O xadrez, ele precisa muito de você usar a cabeça pra você jogar, né? Ele é um esporte... Eu gosto de xadrez. É, bota vagabundo no xadrez, tranquilo. Não, não, é outro xadrez. Tem nada não. a ver isso aí, ó. Né, mano? E quando você toma umas pancadas na cabeça, acho que você fica doidão. Você não consegue nem fazer um... Né? Aí, ó. Mano, tá mostrando aqui, cara, é verdade. Os caras estão jogando xadrez, cara, no ringue. É verdade, o mano tem razão. Tem só, louco pra tudo. Os caras estão jogando xadrez no ringue, olha lá. Já pra, preparado pra lutar, olha lá. Você ah nunca viu isso daí, velho? Ah, que porra é essa, cara? Olha lá, quinto round, olha lá. Tem aí louco vão... pra tudo. Ah, é, acho que ele é um round lutando, outro round você vai no xadrez. É filme do Mazzaropi, não do é, Pateta. Não é, o mano tem razão. Preto e branco aí. Não, só o mano pra achar umas coisas dessa também. Agora né? Eu não sabia mano, que isso muito é. Louco, velho. Tem então, louco pra decidir pra a prefeitura tudo, deveria mano. Ser assim também. Um round e um jogo de xadrez. Um round e um jogo de xadrez. Porra. É. Esse negócio de ser mais velho pra decidir desempate não dá, né, mano? Não dá, não, não dá. Agora, não dá. Qual é o nome do ouvinte? O... Norberto. Edson. Que Norberto? O Edson. Pô. Oi. O que, que você achou dessa escalação aí, cara? Ah, meu, eu achei a escalação boa, mas às vezes o Cuca faz as escalações que não dá pra... Uma substituição que não dá pra entender, né, meu? Por exemplo? Aquele jogo contra o Flamengo mesmo, ali, ficou claro que a gente perdeu a substituição errada, né? Colocar Lucas Barrios e colocar Rafael Marques no mesmo jogo ali, na mesma posição, quando você precisar ali de uma criação melhor, é complicado. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Palmeiras só perde para ele mesmo o campeonato. Agora tá se desenhando isso, né? É assim, às vezes você vê assim umas escalações que, meu, você colocar o Lucas Barrios lá para ficar parado. Esse jogo é o Rafael Marques. E ali, aonde às vezes você vê o Palmeiras com três atacantes, não tem ninguém para criar. Aí o Dudu começa a se matar ali para criar. Eu acho que ele não joga hoje, mais né? Frente Xavier, meu. O Dudu faz falta hoje, viu? Não faz, o Dudu é um jogador. Ele que... faz falta, porque ele dá faz... movimentação ali na frente, né, meu? Mas até o momento parece que até elegendo ele como o melhor jogador do campeonato até agora. Ah, não, Dudu é fantástico. Por enquanto. Sabe um negócio, meu? Se a gente tivesse o mesmo espírito de jogar que tem o Mina, o Dudu e o Tchê, a gente ganhava de qualquer um. É verdade. E esses são... caras mesmo... E o Moisés também, né? O Moisés é impressionante. O Moisés também tá muito bem. Aquele jogo mesmo contra o Corinthians, o cara, ele foi oportunista, que ele chutou, a bola veio, ele foi lá e cabeceou. Tem que ter esse espírito, meu, pra jogar num time grande. Isso qualquer time, São Paulo, Corinthians, Santos, às vezes você vê uns caras, tem a oportunidade da vida de jogar num time grande, de se destacar. O cara joga, meu, parece estar tá jogando na fazenda, pô. É, não tá nem aí, né? Tem comprometimento, sabe? O Edson. Verdade, ele tem razão, cara. Oi. Vou fazer uma pergunta pra você. É, mudou aí o esquema de classificação pros times brasileiros na Libertadores. Sim. Nós podemos ter até no Campeonato Brasileiro o G6. Né? E se um dos que estiver entre os seis primeiros acabar sendo campeão da Copa do Brasil, pode abrir até a sétima vaga. Sim. Você gostou dessa alteração? Ah, eu gostei, meu. Pelo assim, se a gente for comparar entre os países que participam, o Brasil é o maior e que tem mais time representativo, né? Tipo assim, você vê no Brasil, você pega no mínimo, 8 ou 10 times grandes, né? Tá. De tradição. Na verdade, tem 12, né? Tem 12, né? É, isso é. Então, você vê que o Brasil, ele tinha que ter mais participação na Libertadores, mas inclusive, até acho que além de ter mais time participando, ele tinha que ter mais força política também, né? Por que você não? Tem uma... Mas eu não entendo essa história de força política. É, esse negócio... Desculpa te interromper, mas esse negócio de Imagina. Força política significa o quê? É um papinho mais convincente para ser ajudado, é isso? Não, ajudado não. Muitas vezes não ser prejudicado. Você não tem que ter força política não, para não ser prejudicado, então você é ajudado. Não, ajudado não. Por exemplo, vamos colocar numa situação assim. Você vai ter um Baldo Aquino apitando um jogo do Palmeiras. E o Palmeiras sabe que aquele juiz é caseiro e possivelmente vai fazer alguma coisa contra o clube. Se você é forte, se você é forte politicamente, você tem aquele poder de falar, não quero esse cara no meu jogo. Mas é o que eu tô dizendo. Eu não tô criticando o Edson, nem vocês. É o que eu tô dizendo, gente. Cada vez que a gente fala que tem que ter força política, nós estamos plenamente de acordo que participamos de campeonatos que são, no mínimo, duvidosos. Mas o ser humano é duvidoso, Sombra. Você não pode colocar todo mundo ali numa lacuna de falar, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Olha, deveria ser assim, mas não é. Mas... você deveria ter começado desconfiando de tudo. A partir do momento... mas é lamentável, né, cara? É lamentável. Porque, assim, não deveria ter força política. Mas é que tá, Sombra. Ultimamente tá sendo assim. É igual na política. Na política é assim. Ultimamente tá sendo assim. Na política, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Mas o político, ele já precisa provar que ele é honesto antes de começar a pedir voto. É que o histórico... já começa por aí. No futebol não é diferente. O histórico da Libertadores... concordo com o Mano, hein? Sabe? Não é, perdão, RG. Não é dizer também, ah, mas tudo no futebol tá errado, tudo no futebol é uma porcaria, o futebol tá contaminado. Não, tudo não. Só as pessoas. Não, aí que tá. É, não dá pra gente também chegar aqui e falar tudo um lixo, eu não confio em nada e não confio em ninguém. Pra mim tá tudo sob júdice. Porque aí também a gente tá fazendo papel de bobo. A partir do momento que a gente liga a televisão pra ver verdade, nosso time, é melhor não fazer nada. Se a gente acredita que tudo tá manipulado, melhor também não parar de assistir jogos. Você acredita que tá tudo manipulado? Não, não. Mas eu acho que tem que haver uma fiscalização rigorosa com relação a tudo. Agora, com relação a tudo. Eu mas, concordo, mas só pra completar, o histórico, da Libertadores nos leva... acreditar, e credencia a pensar dessa maneira. O que eu estou abordando não é uma crítica que eu acho que... sim, não, é uma crítica geral a todos nós, que a gente fala assim, temos que ter força política. Pô, nós temos que ter um time bom, não tem que ter força política. Isso também, lógico. Fala, pode falar, fala. Deixa depois eu vou comentar. Olha só, brigou lá o Palmeiras, a torcida do Palmeiras e do Flamengo. Aí vem o CSTJD, que fica no Rio de Janeiro. Isso é verdade, hein? E define... que uma parte do estádio do Palmeiras tem que ficar vazio. Isso, pra mim, é uma atitude burra. Por quê? Era melhor... eu fui lá no estádio, aquela ala lá que cabe 3, 5 mil pessoas. Era melhor o seguinte, dobra o valor do ingresso daquela ala e aquele valor ser revertido pra alguma ação social. Não há... a gente aceita. Mas isso não é punição. Isso não é punição, Não, mas pega o Palmeiras, ninguém fica com aquela renda. A renda tem que ser revertida. Entendi o que você quer dizer. Não. Assim, o que eu falo, força política, é assim, ó. Vai lá no Rio de Janeiro. O esporte, o futebol mais forte, está em São Paulo. Por que que a CBF, quem define o futebol, tem que estar no Rio? É. Aí eles definem as coisas e a gente aceita. Quando eu falo de força política, é você contra-argumentar as coisas e ter uma melhor solução. Por exemplo, tem um cara que vai punir o time. Vai que pau no time. Quer dizer, a torcida briga, aí pune, fica lá 3 mil, 5 mil lugares vazios no estádio. Você é parente do Patropi, mano? Agora, olha, o Edson... sacanagem do cara. Edson, fala parecido. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso tudo, com relação ao extra-campo, não tem como ser consertado, a não ser com os bastidores aí, como o Mano falou, né? Você ter força política pra você poder consertar esse tipo de coisa. De punição, extra-campo. Agora, com relação, Sombra, ao que acontece dentro do gramado, se você tivesse, por exemplo, as imagens à disposição, como a gente vê, por exemplo, no vôlei, o desafio, sabe, sendo lançado, mano, você vai minimizar muito. Pode apitar o baldo aqui, não pode apitar quem for. Se você começa a colocar a tecnologia à disposição dos jogos, fazer uma coisa mais honesta, claramente, pro torcedor e pra todo mundo, não adianta quem tá apitando. Porque não tem jeito, você vai pro desafio e você ferra o juiz na cara. Mas sabe por que não, Domênico? Mas se você minimiza... é que o futebol, ele tem muita coisa interpretativa. Por exemplo, o vôlei, o cara só vai detectar se a bola bateu na linha ou se não bateu na linha. Aí o cara fala, se pegou na linha, é quadra. Se não pegou na linha, a bola foi fora. Não tem outras coisinhas. O cara fala, a bola pegou aí no desvio do bloqueio? Pegou. Ou não pegou. Agora, o futebol, você tem muito lance que é interpretativo. Por exemplo, uma jogada de bola na mão ou mão na bola. Esse pênalti, por exemplo, que aconteceu com o Botafogo, mano, é bem interpretativo. Então, mas o cara, mesmo vendo o replay, ele pode falar, eu achei que foi, entendeu? Então, e outros podem achar, não, ele não foi pra pôr a mão na bola porque ele tava então, mas pulando, mesmo com o desafio, vai gerar uma dúvida, entendeu? Não, gera. Isso não tem... O pênalti lá que o goleiro do Santos fez. Não sei se chegou a ver o pênalti em cima do jogador do Santos contra o Atlético Paranaense. Não vi. Foi um lance também em que o goleiro do Atlético Paranaense ele sai de forma imprudente, mas o jogador do Santos ele deixa a perna pra existir o contato. Mas aí na imagem não consegue visualizar isso? Então, mas aí é uma jogada interpretativa também. Você vai ter várias visões pro mesmo lance. Você consegue ver se pegou o cara ou não. Então, mas da maneira aí como sim, o goleiro... Então, mas é tudo rápido. Da maneira como o goleiro sai, da maneira como deixa o pé, entendeu? Aí e aí? Mas aí você vai na imagem. Se o pé pegou, é pênalti. Então, se não pegou, mas não é interpretação. O árbitro fala... Não. Se pegou o pé, não, pegou. Não tem interpretação. Pega. Mas pegou, porque é pênalti. Pega porque o cara deixou o pé... Não. Pegou porque o cara deixou, o entendeu? O cara deixa o pé. Chutou o cara e caiu. Depende. Porque às vezes deixar o pé, você deixar uma coisa é você o deixar o pé e tropeçar na perna do goleiro. Então, aquele lance eu daria pênalti pela imprudência do goleiro do Atlético Paranaense, mas eu entendo a visão de quem diz que também não foi pênalti. Por exemplo, é diferente do... Você lembra daquele do Lucas Lima? Aí sim, é totalmente... Aquele dá pra você ir lá e ver que não foi nada. Quer dizer, o Lucas Lima vai escorregando o pé. Eu entendo que no futebol tem muitos lances interpretativos. Porém, você tem lances muito claros que decidem o futebol. RG, se nós fôssemos árbitros, quem você não queria apitando o jogo do Santos de jeito nenhum? Não vale falar o Loeblin. Não, se nós fôssemos árbitros... O Pinduca. Quem é Pinduca? Guri. Ah, o Mano. Mano? Porque a RG não gosta de mim. Você acha que ele é mal intencionado? Não, mal intencionado não. Contra o Santos, você é louco. É porque o RG, ele é um cara que ele gosta de corromper pessoas. E ele sabe que eu não cairia nessa pilha dele. Se você, se todos nós fôssemos árbitros, quem você não gostaria? Não tenho a menor dúvida. Benjamin. Você tá louco? Seu! O Benjamin? Vendido. Olha que vendido, amigo. Ah, não dá, não dá. O Benjamin não dá, velho. Você tá louco. É e você, jeito, mano? Né? Ah, o Mota, cara. O Mota. Porque o Mota, pra entender que ele tem que colocar o username e a senha pra entrar no Twitter, ele demorou quase 3 dias. Imagina interpretar a regra, velho. Imagina ler um livro de regra, velho. E você, Sombra? E você, Chado? Acho que você vai mudar o seu... Não. Você. O Benjamin. O Benjamin. Não, o Benjamin... Ah, tá vendo? Banana. Olha, que vendido. Você, Rudy. Eu, mano. O Mano? É. Tem 2 votos do Mano e 2 do Benji. É porque o Rudy é outro cara que gosta de querer supornar pessoas. Ô, produção, empata aí. Quem é que você gostaria que não apitasse aqui, se nós fôssemos árbitros? Quem você não gostaria que apitasse o jogo do seu time? O Benja. Ganhando o Benja. Tá disparado, Benjamin. 3 ganha, votos. Ganha tudo. Benjamin eleito o Armando Marques. Armando esse aí eu vou dizer, viu? Não dá, não. É o Morgado do estádio. Edson, manda teu abraço, meu velho. Vocês podem fazer um merchan? Pode. Diga. Manda. Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou o kit top, cara, do desodorante Xtreme. Contra a máquina e Black & Decker. Saiu. No momento não estamos com os merchandising da Dutra em atividade. Ô, Sombra. Oi. Tem problema não. Deixa eu falar com você. Olha, o programa é fenomenal. Fenomenal. Pô, valeu. Você, Sombra, você é um gênio. Não sou, não. Gênio. Se eu fosse gênio, eu não tava aqui agora lâmpada, trabalhando. A inteligência é alienígena. Cabe sim. Seria o Sombra alienígena? Olha lá, RG. Ele é uma delícia. Olha, tem inteligência alienígena. Vocês todos. O Mano, RG, Benjamin. Obrigado. Me desculpa, mas o alien desse programa chama-se Mano, viu, meu amigo? Eu não. Não, vocês todos, né? Não. Eu passo pro Mano. O Mano é o alien daqui. Não. Acompanho vocês há muito tempo. É um programa, assim, que não tem igual, não tem comparação. Espero que vocês fiquem mais 20, mais 30, mais 40 anos juntos. E obrigado. Se Deus quiser. Deus quiser. Forma faremos uma equipe perfeita. O Parmeirista, antes de ser muito obrigado. Embora, o Alexandre foi absolvido. Absolvido por unanimidade. Ai, que ótimo. Alexandre. Eu quero mandar um beijo para meus filhos, meus amigos, para todos. E um grande abraço para vocês. Admiro todos vocês. Muito valeu. Obrigado pelo valeu, velhinho. Together, velho. Valeu, muito obrigado. Noite, ótima semana. Boa semana. Igualmente. Boa semana aí. Tchau. Obrigado, tchau. Valeu. E nós estamos aqui no momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Lá vem a porra do Dragon Ball de novo. Ah, o Sombra gosta. Olha essa porra do Dragon Ball Z aí de novo. Alô. Alô. Que isso? Opa, que isso? Fala de novo. Não, fala de novo, gostoso. Não fala de novo nada aqui, fala de novo. Entendi. Cabeça. Espaguete com alho e entendeu? Ele falou. Quem é? Tiago. Um TH? TH. Thiago do quê? Thiago Gramulha. Gramulha. Tá certo. E quantos anos você tem? Tenho 31. 3.1 na segunda, RG. Thiago Gramulha. É, mas apesar de ser segunda, acho que merece aquela musiquinha que tá ficando famosa, né? Qual musiquinha? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. É nóis. Sensacional. Nota 5.1. Ah, não, Sombra. Não, rever. Que isso? Não, tá bebendo. Peraí. A música é legal também. Você vai recorrer ao pleno do STJD. Por favor, vai. Real pleno. Recorrer ao pleno do STJD. Essas são as melhores ali. Real pleno. Pô, todo mundo esperando o Gramulha. É. Então, ele fez uma coisa diferente. Exatamente. Mas quando eu cantei, aí foi um gramulho, entendeu? Sim, espetacular. Sensacional. Espetacular. Agora sim. Glamulho é uma coisa. É, gramulho é outra. Então, virou um gramulho, entendeu? Muito bom. Olha, tem a música aí, Sombra. Sabe de... Não tem aqui. Tem, eu ponho no YouTube aí. Tonho Matéria. Tem? É. Mas você gosta de cada porcaria. Não, acabei de achar. Não, não sabia. Qual que é o nome da música? Cada Melô do Tiaco. Por que que eu não me surpreendo? Nossa, velho. Olha, eu vou te falar. O Rude é a maior concentração de lixo da música da história do rádio. Sombra, você não curte Parangolé? Nossa! Ah, você tá não, e o pior, cara, que o Rude, de vez em quando eu tô ali na garagem, na hora que ele chega, velho. Chega com toda, né? Ele chega ouvindo o axé, velho. Mas umas músicas toscas, velho. Não é tipo um asa, um chiclete, né? Time incaível. Fique não copiam a gente, né? Porra, se dane, Azul. Ô, Thiago. Falei, Sombra. Eu fiz uma enquete. Ah. Aliás, algumas enquetezinhas. Vai, vamos lá. Primeira enquete é a seguinte. Você gostou da mudança da Libertadores? Agregar mais times, por exemplo, o G6, podendo até chegar ao G7? Não gostei. Acho que a competição vai ficar muito longa, ô Sombra. Não, mas a competição agora ela foi alongada mesmo. Então, é de fevereiro a novembro, né? Sim. Então, ó, imagina se tivesse Copa do Mundo todo ano. Ia ficar muito chato, né? Concordo. Então, a Libertadores vai ficar o ano todo, vai se tornar uma competição muito chata. Mas a Champions tem todo ano e não é chata. Ah, mas é a Champions, né? Não, mas, ô amigo, a Libertadores, não é que ela vai ficar uma competição mais longa. Ela vai ficar no sentido aí de você ter espaços maiores aí entre viagens e viagens. Com relação aí a esse número maior de participantes, não é que eles vão entrar e vão fazer 38 grupos na Libertadores, sim. Não é isso? Sim, sim. A fase que tá, teoricamente, aí mais inflada, a fase que acabou ganhando um pouco mais de peso ali de times participando, é aquela fase aí antes da fase de grupos, é a fase que antecede, a fase de pré-Libertadores, conhecido aqui no dito popular. Então ali vai ter um mata-mata maior dentro dessa fase, mas os times que vão disputar a fase de grupos em diante é a mesma competição, mas só olha, vão alongar com relação aí às datas. Mas eu fiz a enquete e 66% se manifesta contrário a essa nova fórmula. Sabe por quê, Sombra? É que a Libertadores, ela deixa de, teoricamente, ser aquele prêmio para as pessoas que estão disputando aquele o objeto, campeonato. Puta, chegamos na Libertadores, tipo, né? Libertadores tem que ser aquela cereja do bolso, você fala, putz, beleza, não fui campeão, mas peguei aqui uma terceira vaga, sabe? Aquele negócio que acaba coroando. Perde senão você um pouco, acaba banalizando, cara. É igual quando você tem 18 clássicos aí, 18 Corinthians São Paulo no ano. É. Já não é mais a mesma a graça. Por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro são legais. Quando você passa do 15º, você fala, pô, é o 15º, banalizou. Banalizou. E fora a choradeira que vai ser, essa competição o ano por exemplo, todo junto com os outros campeonatos. O Natal é legal, hein? RG, porque tem uma vez por ano. É. Exatamente. Se você tivesse 12 Natais, véio, ia ser um negócio E a final banaliza. Na Disney, nos Estados Unidos, é verdade isso? Não tá definido ainda. Tô dizendo ainda. Isso. Não, final onde? Em uma decisão em campo... Jogo em Estados Unidos. Em uma única final, né? Mas falaram do Estados Unidos. Como é a Champions, né? Não, mas se fosse, por exemplo, Miami, seria legal. Imagina uma final de Libertadores em Miami, top. Pô, mas imagina, cai lá, um Deportivo Táchira com o Defensor do Uruguai em La Paz. Que chá de cocô que mas não vai eu ser acho isso aí. Que é a aposta. Mas aí entra a tal da força política, né, mano? Pra não deixar esse tipo de time chegar, né? Não, até chega. Chega. Esse ano mesmo, Sombra, se você parar pra analisar, Atlético Nacional e Independiente Del Valle, são dois times que não cheiram nem fedem, velho. Entendeu? Ou seja, se tivesse a final de Libertadores em Miami, Independiente Del Valle e... Quem que é? O outro? Meio esqueci. Foi o... Atlético, o Atlético Nacional que eliminou o São Paulo. Ah, mas eu vou te falar uma coisa. Vai em Miami pra você ver o que tem de colombiano. Tem, lógico que tem. Uma porrada, ia tá lotado. Mas eu acho que a intervenção mais forte... Ia tá lotado, mano. A intervenção mais forte mas da... Mas será que esse time aí tem uma torcida forte lá em Miami? Porque uma coisa você pegar e falar, porra, é um time tradicional da Colômbia. Mas, sabe, tipo, mas, é o América. Mas sabe o que acontece? Nós estamos falando de Miami. O cara que tá lá em Miami, o colombiano, ele quer ver futebol. Ah, será, mano? Se não é pra torcer a favor, é torcer contra. Ah, eu não iria. Por exemplo, vai, eu tô morando em Miami, o Palmeiras vai jogar final de Libertadores lá, eu vou ver o jogo? Não vou, agora, acho que vai pagar um pau pra mas nós. Mas se era Palmeiras e Deportivo Táchira, você não ia na torcida do Táchira? Ah, Acho que não. Fala a verdade. Eu não sou anti, velho. Olha... Eu não sou anti. Para, vai, mano. Para. Eu não sou anti, velho. Não é anti, mano. Para. Eu não sou anti, filhão. É, hoje você vai estar na televisão torcendo pro Santa Cruz, mano. Mano, imagina, velho. Vou dormir mais cedo. Nem vou ver essa porcaria nesse jogo. Oi, sombra. Mais uma enquete que eu tô fazendo aqui. Eu sei que parece rude da minha parte. Claro. E não é Landucci. Na sua opinião, o São Paulo é um clube decadente ou apenas em mau momento? É bela questão, hein? Ó. Olha, isso aí é jornalismo, aprende. Eu acho que é em mau momento. Apesar de estar vindo alguns anos, né, tropeçando, acho que não é um clube em decadência, não. São Paulo é muito grande para isso, é gigante. Então, eu acho que isso é uma má administração, entendeu? Apenas isso. E... com todo respeito, né? Ricardo Gomes não tem como. Não tem condição física pra isso. É um treinador limitado. E o time já não é aquelas coisas. Com um treinador ruim, aí fica tudo muito complicado, né? É, mas ele conseguiu parar o Flamengo no sábado. Pô, mas lamentável. Como assim parar o Flamengo? Você tá de brincadeira. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas você sabe tá empatado em número de pontos com a porcada. Eu não fico feliz com essa história de dizer que conseguiu parar o Flamengo? Teve uma chance pra matar o jogo ali, o Chaves desperdiçou. Porque o futebol que existe, a qualidade do futebol que existe entre aqueles que estão no topo da tabela e os que estão na posição que está o São Paulo, não é grande a diferença do nível de futebol, mano. Eu não acho, sinceramente eu não acho. Ah, eu acho que é. O Flamengo, por mais que não tenha jogado bem contra o São Paulo, mas é um time que vinha numa crescente. Mas não é, eu tô dizendo o seguinte, o Palmeiras tá bem. Eu não tô discutindo se não merecem estar lá. Mas eu acho que, por exemplo, se vai ser campeão Palmeiras ou Flamengo, eu não sei quem vai ser o campeão. Mas eu já vi campeões brasileiros com futebol muito melhor. O que eu tô dizendo é que o nível do futebol brasileiro, de uma forma... É que você tá se pautando no Corinthians do ano passado, que era um Dream Team. Que nível do Corinthians do futebol do ano passado? Acho que é. O time do Corinthians era o time a ser batido. Se o Corinthians do ano passado pegasse o Barcelona, arrancava a cabeça, RG. Se o Celta conseguiu... E o momento foi um parrão. Mas é verdade, tá de brincadeira. Se o Celta meteu 4, o Barcelona foi enfiar uma 8. Chá de cogumelo aditivado. Eita, tá de brincadeira. O quarteto fantástico lá, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Wagner Love, não ganharam do Barcelona? Você é louco, não ganharam nem do Palmeiras, tomaram em casa e depois empataram. Sabe, mano, não, tudo bem, eu respeito. Jorrando em vocês ano passado. Que o Flamengo, que o Palmeiras e o Galo tenham um futebol melhor, tem. Campeão brasileiro, mané. Tem um futebol melhor. E foi campeão brasileiro, mané. Mas eu não acho que o futebol desses times... você fala assim, puta, olha, indiscutível, tá jogando demais, que futebol sensacional. Ok, é um futebol ok, melhor que o dos outros, nota 7. O Cruzeiro de 2000 não sei quanto lá tava melhor. Por exemplo, vai, aquele Cruzeiro de 2000 lá, eu acho que era melhor do que esses três que estão ponteando hoje. Acho que o Corinthians, que foi campeão, quer ver? Não do ano passado. Caramba. Quem, 2011? Porra, agora eu não tô lembrando o ano direito. Mas, por exemplo, eu vi o Corinthians jogar um futebol. Pra não dizer que eu tô falando do São Paulo, que você não vai, ele tá falando que é São Paulino, sei lá, que nada, eu tô achando que o meu clube é decadente, não tenho nada que falar. Eu acho que o Corinthians recentemente foi campeão com um futebol melhor, por exemplo, do que os que estão ponteando hoje no Campeonato Brasileiro. Eu não tô tirando mérito. Não, mas aquele time do Corinthians aí de 2011, 2012 também era muito bom. Então, por exemplo, era melhor do que o do ano passado, inclusive. Então, mas eu acho que aquele nível de futebol era melhor do que o nível de futebol que nós estamos vendo hoje dos melhores. Então, Sombra, mas sabe o que eu acho que dificulta ainda mais esse processo? É que a cada dia a mais, o futebol brasileiro ele torna-se refém de determinados mercados aí que antigamente não era. Acho antigamente... que tá tudo muito parecido. Então, cara. Mas o grande problema, Sombra, é que a gente não tem hoje jogadores expressivos assim, a não ser alguns pontuais aí, Diego, Robinho, Fred... Dudu. O Gabriel Jesus, que também daqui a pouco já tá indo embora. Você não gosta porque... do Dudu? Ah, não dá pra colocar o Dudu nessa... nesse balaio de melhor jogadores que o Fred, mais decisivo que o Fred. O Dudu, velho, ele não limpa, velho. A sola da chuteira do Fred. Mas hoje em com dia... Com todo respeito ao Dudu, mas o Fred hoje é mais jogador que o Dudu. Em termos mas peraí, são posições totalmente diferentes. Sim, mas tô falando em termos de jogador de futebol. Eu não acho, se você tiver que escolher pro seu time Fred ou Dudu, por mais que eles possam jogar juntos, eu escolheria pro meu time o Fred. Ah, não dá pra escolher hoje, não. Dudu. Eu colocaria o Fred. Não dá. Eu colocaria não dá pra escolher o Fred, não. O bom do Palmeiras ali, gente, é o Gabriel Jesus. Hoje não é o Gabriel Jesus. O Dudu e o Dudu, ó, por exemplo, o Dudu comparado com o Robinho hoje não sai na foto. Ele é líder em assistência do Robinho, campeonato. Mano, você tá louco, Paquita, você não tá vendo o jogo do Palmeiras. Paquita, você tá vendo do Atlético? Ah, e quem tá na frente? A questão não é essa, Domenico. Futebol é coletivo. O Palmeiras hoje... O Dudu tá jogando coletivamente. O Palmeiras hoje, ele tá dentro de um contexto ali que tá favorável. Eu quero ver o Palmeiras como ele vai permanecer sem o Gabriel Jesus. Aí a gente volta a conversar. Mano, o Dudu é o cara que mais deu assistência no campeonato. Domenico, eu não tô falando que não deu, mas jogador por jogador, eu prefiro mais o Robinho do que o Dudu. A você. Não, você falou o Fred. Pra todo mundo. Fred. É que agora você comparou. Ele quis colocar as situações de jogadores que atuam no mesmo setor do campo. Eu colocaria, por exemplo, entre Fred e Dudu, se tivesse que escolher pro meu time, fala, escolhe aí pro teu time, tá os dois na parede. Eu coloco o Fred no meu time. Agora, se você quiser comparar jogadores que atuam na mesma faixa do gramado, Dudu e Robinho atuam no mesmo setor. Eu pegaria o Robinho, mas de olho fechado. Você pode me apresentar aqui, artilharia do Dudu, tá líder em assistências, o jogador mais caro do futebol brasileiro. Eu prefiro mais o Robinho do que o Dudu. Thiago, São Paulo joga contra o Sport, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Se o Sport ganha, passa o São Paulo. Se o São Paulo, que está com 35 pontos, se o São Paulo empata, ele no máximo pode passar só o Vitória. O Vitória que vai jogar... e receber em casa o Grêmio. Vitória que vem na ascendente. Ganhou do São Paulo, ganhou do Chapecoense fora. Sim. Né? Agora, se o São Paulo perde pro Sport, meu amigo, ele no mínimo já é ultrapassado pelo Sport. E se o Cruzeiro ganha da Ponte, o Cruzeiro recebe a Ponte. Que não é impossível o Cruzeiro ganhar. Sim, eu acho que até ganha. O Curitiba... Curitiba joga visita, hoje, né? O Curitiba visita o Inter. Curitiba joga hoje ou não? Joga hoje, é verdade. Curitiba e América. Curitiba pode passar o São Paulo. O Curitiba, se ganha hoje do América, recebe a América, já pode passar o São Paulo. Olha o Deus jogo, hein? O Curitiba em Curitiba. Ah, vai ganhar. Acho que ganha também. É, Curitiba pode passar o São Paulo hoje. Então, veja bem, ou o São Paulo no mínimo empata, ou tem que ganhar essa porra aí, bicho, não pode passar... O próximo jogo é contra o Santos, não é isso? E depois é contra o Santos. Ah, esquece aí, rapaz, nem assiste. São Paulo precisa de mais 10 pontos, gente. Tem 10 rodadas aí abertas no Campeonato Brasileiro. Eu sei, concordo. São Paulo precisa de 3 vitórias e um empate. Exato, sim, concordo. O problema é começar a ficar pressionado, né? Não, o problema é que quando você fica mais pressionado, né, a chance de você obter um simples ponto passa a ser difícil. Porque já tá brigando, ó, tá brigando São Paulo, tá brigando Cruzeiro, tem Internacional que já tá lá dentro. Quer dizer, meu, vai ficando complicado a coisa. Eu acho que quem briga aí por essas duas vagas que estão sobrando aqui no rebaixamento é do 12º pra baixo. Eu acho que do 11º pra cima todo mundo já escapou, inclusive a Chapecoense. É, eu acho que ali, ó, Vitória, São Paulo, Sport, Cruzeiro, Curitiba e o Figueirense, que é o 17º aqui, junto com o Inter, que também tá tentando fugir, são os times que vão disputar esse Z4. Porque, na boa, Santa Cruz e América Mineiro já caíram. Já caíram. Já foram pro limbo. Não, que briga aí é do Inter ao Vitória. Também acho. Do Vitória... Vitória, São Paulo, Sport, Cruzeiro, Curitiba, Figueirense e Inter são os times que brigam exatamente aí pra não cair. E eu acho que na hora que tiver naquele sprint final do campeonato, eu acho que Vitória confessa, Sport confessa, Curitiba confessa, depende Figueirense muito de tabela, confessa. Viu, meu? Eu acho que acaba escapando aqui, ó, Cruzeiro, São Paulo. Eu acho que Cruzeiro e São Paulo, os dois estão fora. Eu acho que o único grande que corre risco de cair é o Inter. Aí, mano. No fundo, eu também acho que... É que o Inter já... Chancesona mesmo de cair, mas... O Inter já está lá, né? Palpite, é que o Inter deu uma respirada com essa vitória em cima do Figueirense. Ah, e o São Paulo que não vai ter o Cueva, tá servindo a seleção do Peru. Amanhã, então na quarta, é 2-1. 2-1 tricolor. Então tá bom, cara. 2-1 tricolor. Obrigado a você, um abraço, tudo de bom. Tombra, posso mandar um abraço? Pode. Um abraço pro Zeca, Zeca da empresa Amicis, Eduardo Anchieta Peças, e um beijo pra minha amiga Pati. Eita, Pati! É amiga mesmo ou é belisco? É o belisquinho. Eu não acredito. Olha, ele foi honesto. Eu não acredito em amizade entre homem e mulher. Eu acho que tem. E as peças da Pati são legais? Ô, Sombra. Oi. Eu nem respondeu. Um abraço pro meu amigo Tiagão também. Ah, mas você é mais amigo da Pati ou do Tiagão? Não, da Pati. As peças da Pati são legais ou não? Legais, bacana. Bacana, isso aí. Nota da Pati. Oi? Nota da Pati. 10. 10? Levou, hein? Peraí, nota da Bruna Marquezine. Não vi ainda, não vi o vídeo ainda. Ah, mas você conhece. Pô, então manda um vídeo da Pati. Você conhece. Ah, mas na boa. Se o problema é vídeo, manda um vídeo da Pati. Ah, mas na boa. Essa Bruna Marquezine, ela parece comida de quem tem pressão alta. Ela não tem sal, velho, essa menina. Que isso, é verdade, velho. Tá bem. Taizinha tá ligada full time hoje, hein? Mas é verdade. Não, mas hoje, ó, por exemplo. Opa. É... Rico, olha é isso. Tá full time hoje, hein? A Marina Rui Barbosa é uma mina que tem um sex appeal muito mais aflorado que a Bruna Marquezine. Cuidado, já te deu problema, Marina Rui Barbosa. Cuidado. A Bruna Marquezine, quando ela precisa fazer aquele papel de menina sexy, igual ela tinha naquela novela, aquela... É. Eu nem lembro que novela que era. Velho, ela não combina, velho. É igual a Sandy falando que gosta de fazer travessuras. Sabe? Não combina, velho. Gosta de brincar com o brioco. A Marquezine, ela só me remete a uma imagem. Vou descer até o chão. É. Eu acredito que essas meninas que faz chipinho aí... É menina funkeira. Chega na hora... É isso aí. Olá, nisso. Ô, Thiago. Oi, Sombra. Um abraço, cara. Até mais. Um abraço. Obrigado. Alô. Valeu. Até mais. Falou, mano. Tchau, tchau. Abraço. Ó, você que tem o Sem Parar, não seja mané. Porque você tá com essas tags do Sem Parar só porque você quer, sabia? Sabia que agora você pode trocar essas caixinhas do Sem Parar por um simples e único adesivo? Olha o meu aqui, ó. É, rapaz. Chegou o do Mano. Aí, o do Mano aí. Tá com o adesivo do Sem Parar. Mostra pra câmera. Mostra aí, pro Sérgio Louco. Vai lá, Sérgio Louco. Ah, olha aí, tá mostrando. E é legal, hein? Fica vipão o carro, velho. Com esse adesivo do Sem Parar, você continua com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas seu carro fica muito mais bacana. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz pra você trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site Sem Parar, .com.br. Isso é o Sem Parar, moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Olha, eu queria dizer uma coisa. Esse tal de Domênico Zirrude não sabe o que é angústia. É, não. Não sabe. É, sim. Esse cara é, não sabe o que é angústia. KFC. 100% peito de frango de verdade é no KFC. Peça os seus Super Bites e aproveite. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse BV Financeira. .com.br. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, né, mano? Opa, isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. É, rapaziada, esse daí é top, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai sair de casa de manhã... Vai ficar o dia inteiro na rua, depois de um dia desgastante de trabalho, você vai pra academia, velho. Se você quiser sair da academia sem tomar banho, você pode pra ir pra balada. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Esse desodorante, o Bozano Extreme, ele é demais, cara. Ele é top demais. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? É, rapaziada, fala a frase porque esse kit é top. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, olha, estatísticas. Segundo lance... Segundo o histórico do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos... Sim. equipes que lutam contra o rebaixamento e chegam na zona, no Z4, a 10 rodadas do final, tem 72% e meio de chance de cair. A 10 rodadas do final, ou seja, a próxima. Ou seja, não, agora é 28, a rodada 28. Então. Né? Fecha hoje a rodada 28. Sim, fecha hoje. Então a próxima, fechando hoje a rodada, aqueles que estiverem no Z4 têm 72% e meio de chance de serem rebaixados, segundo o histórico do Campeonato Brasileiro. É que eu acho que essa margem, Sombra, ela pode diminuir um pouco, porque você pega ali... Não, é que tem dois times que praticamente já estão sacramentados na Série B. Só tem duas vagas. Que é o América e o Santa Cruz. Se tivesse ainda talvez a chance do América roubar pontos ali, do Santa Cruz ainda tentar sair, beleza. Mas em termos de perspectiva, a chance é praticamente zero desses dois times. Eles já caíram. Então tem mais duas vagas aí pra meia dúzia ou até um pouco mais de times brigarem. É. Complicado, hein? Né? Com certeza. Vamos aguardar. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. E aí? Rapaz, quantas vezes, né? Você tá no trânsito, tá lá parado. Às vezes você tá até no estacionamento, tá parado. Vem um cidadão lá atrás, não presta atenção no que tá fazendo. E... Porrada na certa, né, velho? Eita, não. Como tem gente desastrada no trânsito. Aí você desce pra ver quem que bateu no teu carro. Vai lá ver. Quem que tá lá? Ivete Sangalo, rapaz. Aí sim. A Ivete que bateu no teu carro. Ivetinha. Foi um azar, mas você deu sorte. Imagina, velho. A Ivete sem o molar, velho. Bate de novo. A Ivete sem o canino, velho. Chega e diz, bate no seu carro. Bateu no volante. Mas fica frio, porque a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Muito bem, Estádio 97 chegando ao final, velho. É, chegamos a mais um programa. Terminou. É. Você vai perguntar quem ganhou o boné da Energia 97? Sim, quem ganhou o boné da Energia 97, bonés Vista Aérea. Aquele que não é nervoso, o Edson Carmo Lopes. Já disse pra vocês que eu tô com uma fome do cacete. Nossa, eu vou passar agora no KFC. Vou no KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Ideia, hein? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Boa ideia, segundinha. Já quem a vitória do Santinha hoje. Quem ganhou a camiseta... Hã? Já a vitória do Santinha. Comendo uma tirinha de frango do KFC. É? Top, velho. Opa. Você acha que isso é um prenúncio pra uma falha do Jailton? Ah, pode ser, pensou? O troféu KFC pro Jailton, velho. A rodada não acabou. É Jailton, né? Ou Jailson? Jailson. Jailson. A gente chama de Jailton pra ele não processar a gente. Ah, entendi. Quem ganhou a camiseta do estádio97.com.br? Ele, Domenson Mendes. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E amanhã, a partir de amanhã, já começa a trazer durante todo o mês de outubro, como anunciamos durante legal, o programa. Hein? Em homenagem ao Outubro Rosa, todo dia uma mulher fazendo o Estádio 97 com a gente aqui. Bacana. Tá bom? Você, mulher, quer saber como participar? Visite lá o nosso site, acesse nossas mídias sociais, ou você manda lá no e-mail outubrorosa@97fm.com.br. Não é isso? Sim, o e-mail? Isso mesmo. E você diz por que você deve estar aqui fazendo o Estádio 97 com a gente. Você concorre a uma vaga para apresentar o programa conosco por um dia no mês de outubro. Mas elas são obrigadas a comprovar que são mulheres mesmo? Não, porque hoje em dia, tem uns travecão aí que se o cara tiver 100% atento, véio, o cara passa ali e fala, ó... A gente vai levar em conta a vontade. Ah, então tá. Mas, ô Sombra, queria aproveitar e mandar um abraço aqui também pro... Putz, esqueci o nome dele, mas é o segurança... Na verdade, é o segurança lá do estacionamento da K2, o cara parceiro, gente fina, o grandão lá, o gente fina lá. O grandão, é. É tão gente fina que você não lembra o nome dele. Aí, você é grandão. Eu não perguntei, acabei esquecendo, mas ele sabe quem é, ele ouve o Estádio 97 todo dia aí. Aí, grandão, você é grandão. É o segurança do estacionamento aí da K2, gente fina demais. Valeu, parceiro, obrigado. É isso aí, Estádio 97, eu volto amanhã. Amanhã eu falo o nome dele. Boa, é isso aí. Valeu. Amanhã ele vai ser mais gente fina ainda. É.